começando aqui mais um LocomoCast, podcast maisinho, já da Porra Soriano. Estamos aqui para falar sobre um tema que aflige toda a sociedade, independente se você é homem, se você é mulher, se você é criança, se você é judeu, se você, enfim, aflige todo mundo isso daqui, que é masculinidade tóxica. Antes de começar, eu gostaria de apresentar a bancada de hoje. Eu sou Rafael Tanicho, o host de todos os dias, todos os podcasts, quando tem. Estamos aqui com o Pedro Tanicho. Eu. Estamos aí com o Leonardo Prandi. Salve, galera. E estamos aí com o Matheus Brusatti. E aí? E nós temos aquele convidado que todo mundo gosta. Aquele convidado gostoso, uma barba sensual. Nossa, tá tocando Pablo Vittar agora. Vai passar mal, piro sua mente. Como a versão sensual de Angra, né? É a versão de Angra, exatamente. Show. Que é nosso querido Thiago Almeida. Opa, um prazer estar por aqui e hashtag choque na teta. Isso aí. Fica até o final do podcast, vocês vão entender. Vocês vão entender. E vamos subir o som e vamos começar. A nossa música que vai começar hoje, eu tô querendo colocar ela faz tanto tempo, que é Frejá. Frejá. Sobe o som. Meu rosto vermelho molhado é só dos olhos pra fora. Todo mundo sabe que homem não chora. Bom, como eu falei na introdução, hoje a gente vai falar sobre masculinidade tóxica. O Matheus, acho que ele foi o único que estudou o tema. Na verdade, eu acabei vendo um vídeo ou outro, até vídeos que ele comentou no YouTube, mas eu não cheguei a me aprofundar. Eu acho que aqui, muito além de dados são importantes, obviamente, mas muito além de dados, a gente tem que colocar na mesa o que a gente passa, o que a gente vive, como isso influenciou na gente quando criança, né? Não que hoje influencie muito, mas como influenciou quando a gente era menor e até onde isso poderia nos levar. Só que aí, Matheus. Bom, eu acho que a gente pode começar falando sobre a história, né? Com relação a masculinidade tóxica, que isso daí vem desde a época lá da... Acho que desde a época dos homens das cavernas, né? Que a gente vê que sempre o homem tem aquela coisa que ele tem que ser o mais forte, ele tem que liderar a família, ele não pode ter sentimento. O líder é aquele que mata o outro, né? Isso. Isso vem muito da parte natural do mundo, né? Porque todos os tipos de animais, normalmente, não sempre, mas boa parte das vezes, quem demonstra a posse da terra e a posse do grupo, inclusive das fêmeas, é sempre o macho, né? Sim. Exatamente. Então, masculinidade, né? O que muitos chamam de virilidade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não, é... Ah, Matheus, continua. E querendo ou não, acaba tendo, né? Porque... Mas enfim. Ah, e a gente entra nos aspectos com relação a categorias que são colocadas, né? Do que seria masculino, do que seria feminino. No caso de objetos, de homem usar um tipo de cor, mulher usar outra. Mas eu acho que vem antes disso ainda, hein, Matheus? Eu acho que vem do homem não chora, como começou a música, por exemplo. Não, mas também tem bastante a questão da linguagem, né? Por exemplo, no Brasil, na língua portuguesa, eu acho que é uma das únicas línguas no mundo que é obrigado a dar um gênero para as coisas. Por exemplo, o microfone, o celular, a cadeira. É, porque nos Estados Unidos mesmo seria o the, né? The microphone. É, em todo lugar é neutro, entre aspas. Exatamente. Eu acho que seria interessante, como o Matheus começou a falar de Homem das Cavernas e tudo mais, a gente tem contexto histórico realmente, né? Como ele falou, desde sempre nossas leis foram pautadas com homens no comando. A gente tem príncipe, a gente tem rei, a gente tem faraó, claro, tinha rainha e tinha princesas, mas quantas delas são lembradas, quantas delas foram... Sim, entre aspas, importantes a ponto de todo mundo falar que elas que mudaram a humanidade e tudo mais. Antigamente era essa pegada, né? Tinha essa ideia de que o pai provém e a mulher só cuida da casa. E acho até que depois do surgimento da religião, isso foi mais reforçado pelo seguinte: a religião, ela se baseia, pelo menos o cristianismo, né? Mas a gente consegue ver paralelos em outras, na Trindade. O pai, o Filho e o Espírito Santo. E quem é esse pai? É o que criou tudo, é o que comanda tudo, é o onipotente, é o onipresente. Então, desde lá atrás tem essa doutrina, né? Dentro, tanto que, assim, tudo foi tão pautado no masculino que uma sociedade com mulher em cargo importante é muito recente, né? Olha os Estados Unidos. antigamente, a gente tinha bastante a questão de curandeiras e mulheres que faziam fórmulas e poções utilizando ervas para curar, para curar doenças e tal. E o que aconteceu foi a igreja perseguir elas como se fossem bruxas más e não sei o quê. E acabou se tornando meio que um símbolo de mulher ser bruxa, sabe? Exatamente. Mulher poder votar é recente, cara. A mulher, o que é o voto? É um poder de escolha. Sim, nessa questão que o Léo falou, até citou Deus, só para citar uma referência que eu achei muito interessante no Constantine. Não que seja um puta filme, é um filme ok, mas eu achei muito interessante colocar uma mulher pra fazer o anjo Gabriel. Porque sempre é dito, porque anjos não tem sexo, Deus não tem sexo, mas sempre é definido como uma figura masculina. Então essa parada de, pô, beleza, você jogou uma mulher ali pra fazer Gabriel, mas Gabriel é homem. Não, anjos não tem sexo, isso é, eu acho legal pra caralho. Eu vou fazer uma pergunta que pode até parecer redundante ou retórica. Masculinidade tóxica necessariamente tem a ver com machismo? Aí a gente chegou num ponto complexo, porque... Então, porque esse tema todo, né, e tudo que vocês falaram aí, logicamente, segue um conceito tanto histórico, né, historicamente, se a gente for pensar do ponto de vista político, tem isso que vocês citaram sobre o papel da mulher, dela ser relevante ou não, e quando eu digo relevante aqui, entendam que são de decisões políticas ao longo da história, não da posição da mulher como mulher, né? E vai desde essa questão até do social e até do puro instinto primitivo, né? Que a gente citou aí a questão lá dos homens das cavernas e tudo mais. Então, assim, quando a gente pensa em masculinidade tóxica e machismo, a gente tem que entender que uma é basicamente que a corrupção da outra, porque masculinidade em si, a gente pode entender como um conjunto, né, de conceitos e atributos e características que remetem à entidade masculina, podendo ser atribuída tanto a homens, meninos e até mulheres. Né, mulheres masculinizadas, mulheres com gostos masculinos. Mulheres machistas também, ao mesmo tempo. Mulheres machistas, porque o machismo, e aí a gente tem que... pode até dentro da semântica da coisa, né, se você pensar no sufixoísmo e entender que o machismo, ele é um movimento, ele é um comportamento, né, que vem da masculinidade exacerbada. Então, assim, quando você exercer a sua masculinidade, não é ruim. Mas quando você tem que se autoprovar e provar para as pessoas à sua volta, para a comunidade onde você está inserida, né? Seja sua própria família, seus colegas de trabalho ou na internet. Quando você quer mostrar a superioridade da sua masculinidade. Exatamente. Quando você quer usar da sua virilidade, né, como um argumento de barganha, de conquista, de autoafirmação e superioridade, aí essa masculinidade passa a ser considerada como machismo. Né? Então você tem uma linha que divide isso aí. Porque se a gente pensar na questão da que a masculinidade tóxica, né, por que que ela é tóxica? Porque ela faz mal. Né? Esse conceito dessa toxicidade, isso é muito recente, cara. Porque até então, se a gente for pegar até os anos 80, vai, que a gente vê no cinema, vê nas artes, a coisa do homem e do cara que é muito fortão e é o brucutu, do filme de ação e tal, aquilo ali ainda era ainda é um modelo de homem másculo, muito recente, né? E hoje em dia, homens que talvez não atinjam aquele padrão de masculinidade, eles são cobrados por isso, né? O cara que é afeminado, o cara... Não que isso não existisse antes, mas, só que hoje em dia é muito mais destacado. Sim, mas isso difere do machismo, né? Exato, fechar o ponto, porque o machismo, você projeta, certo? Essa questão que a gente falou dessa virilidade exacerbada e tudo mais. Mas quando a gente pensa na masculinidade tóxica, porque se eu sou machista, eu faço, eu causo mal para outras pessoas. Mas a masculinidade tóxica, às vezes, faz mal para mim mesmo. Sim. Entendeu? Se eu vivo em um ambiente de masculinidade tóxica que eu crio, essa autocobrança de atingir certos padrões, ah, porque eu preciso ter um carro, porque todo homem, quando fica adulto, tem um carro, então eu sou obrigado a correr atrás daquilo ali como um símbolo de status masculino, eu tô me comprometendo com uma coisa que eu não, teoricamente, que eu não preciso ter, né? Então, nesse ponto, você transforma essa masculinidade como tóxica. Eu só ia dizer que isso que o Thiago falou, né, a masculinidade e o machismo, eles não são sinônimos, mas um, ele é consequência do outro, né, ele tá muito ligado. Exato. Ao outro, e é interessante um quando ele... Exatamente, e é interessante quando ele citou cultura e tudo mais, a gente percebe muito isso também pelo seguinte, governos em geral que tem como pauta o machismo, eles têm tendência a destruir cultura, destruir educação, destruir história. A gente teve um exemplo recente aqui de projetos que visavam remover sociologia, filosofia e arte das grades escolares. A gente vê o museu queimando e ninguém fazendo nada a respeito. Por quê? Porque são construções que podem te ajudar a perceber todo o machismo, toda a masculinidade tóxica que vem vindo desde os primórdios da sociedade, e te dá esse empurrão para sair dessa bolha, começar a pensar a respeito. Então, governos machistas também têm essa tendência a reforçar a masculinidade tóxica através dessa influência na cultura, na sociedade, na filosofia. Não, eu acho que, complementando o que o Thiago e o Leonardo falou, eu acho que é realmente que esse assunto é uma coisa que está sendo discutido recentemente, né? Porque, tipo, as estatísticas, os dados sempre estiveram lá, com questão de violência, feminicídio, a questão de suicídio, que a maior parte é sempre suicídio de homens, né? A maior parte dos suicídios são homens. Tudo isso sempre existiu, só que na realidade só está discutindo agora, né? Sobre esse problema, né? Da onde que vem todas essas estatísticas? Então, é bem recente mesmo a questão de se falar sobre isso, né? Da toxicidade. Isso, da masculinidade, né? Sim. Você trouxe uns dados aí, Matheus? Sim, então. Com relação a isso mesmo que a gente disse, a gente tem um problema, né, com relação à infância e da família, que um em cada 10 homens, por exemplo, conversa com o pai sobre o que significa ser homem, 85%. Peraí, deixa eu só intervir nessa primeira já. Eu era... Pra mim, era muito mais fácil me abrir com minha mãe do que com meu pai. Sim. Até hoje... Eu acho que todo mundo é assim. Complicado, sabe? Eu queria pra caralho me abrir. Não sei por que isso não acontece, mas... É porque também tem aquela coisa de japonês velho, não se abre muito e tal. Tem essa também. É porque vocês não me conhecem. Não, é que você não tá ligado. O nosso avô, por parte de pai... Quando a gente ia visitar eles, nossa avó conversava com a gente, todas as nossas tias, tios conversavam com a gente, nosso avô ficava na sala lendo o jornal. A gente podia ficar uma semana lá. Ele quase não falava com a gente. É o jeitão da madeira, sabe? Não é nem questão de masculinidade tóxica, não sei o que. Sim, é o jeito da pessoa. Mas acaba entrando nesse ponto, porque... Entra porque alimenta, né? Exatamente. Independente se for algo... Ah, porra, porque homem tem muito isso de não se abrir, não só com pai, até pra você confiar num amigo ou pra se abrir pra uma mina, é muito complicado, porque, não sei, porque o homem é idiota. Ah, e entra no que eu queria comentar, porque, assim, a masculinidade nunca foi um grande problema, até a gente ter o machismo, que é querer impor que homem é melhor, entrar nisso, que aí se torna masculinidade tóxica, do tipo o pessoal criticar, por exemplo, antigamente os brucutu do cinema, tudo bombado, que era legal, hoje em dia é tudo uma merda, se você não valoriza sua masculinidade, você é um frouxo, você é um, entre aspas, viadinho, como a gente tem uma pessoa maravilhosa aí, a gente tem um maricas, né? E... Nossa. E assim, tem muito essa questão, uma coisa que o Matheus passou aqui também, de cuidado com saúde, cara. Pra você ter uma ideia, nos Estados Unidos tem gente que não limpa o cu, porque exatamente, não deixa nada encostar lá, senão ele corre o risco de, entre aspas, virar viado, sabe? É, e o exame de toque que todo ano... Pô, não precisaria ter uma campanha do governo todo ano pra falar um negócio que todo mundo sabe, sabe? Tem campanha pra lavar o pau, então, sabe? Velho, isso é um negócio que não me entra na cabeça. E a gente... A quantidade de gente que tem câncer no pau e tem que amputar porque não lava, simplesmente lavar porque o homem não tem essa frescura de higiene, cara, é idiota. Mas, ó, deixa eu só... Agora vamos quebrar um pouco. Eu e o Pedro acabamos tendo algumas influências que acho que tiraram um pouco desse lado macho escroto da gente. Desde influências musicais, né, porque a gente sempre ouviu bandas com caras cabeludos, às vezes até de maquiagem, como o Kiss, né? Até o Kiss foi muito... Assim, é totalmente escrachado e totalmente caricato, mas até Twisted Sister, sabe? Do tipo, sim, eles se vestiam de mulher, sim, e daí... E eles eram zoados por muita gente e muita gente gostava também. Então isso acabou tirando um pouco desse negócio. Tipo, meu, quando eu era adolescente, ia fazer show, eu pendurava uma scarf de oncinha no microfone, sabe? Eu usava umas coisas assim, mano, eu não ligo, saca? Mas isso foi graças a influências que a gente teve quando criança. Mas assim como... a gente teve muita influência atual, porque se pegar, por exemplo, os episódios do Locomocast mesmo antigos, eu tenho vergonha de como eu era. Eu tenho vergonha de como eu era como pessoa, de verdade. Como pessoa, porque... tal. Mas eu não tenho vergonha de, tipo, as piadas e tal, porque as pessoas mudam, saca? Não, as pessoas mudam, mas a gente tá... Né, da sua evolução como ser humano também, né? Só que a gente tá na época do cancelamento, né? Então, assim, as pessoas não mudam, todo mundo quer que mude, mas não tem o direito de mudar. Então, assim, as coisas que eu falava antigamente, eu tenho vergonha mesmo do jeito que eu era, e eu dou graças a Deus por aparecerem certas pessoas na minha vida que abriram um pouco os meus olhos. E eu quero mandar aqui um abraço realmente grande pro Rodrigo e pra Thaís. Sim. Que, do Canto Nerd, que assim, se não fosse influência deles na minha vida, pelo menos, eu ia continuar sendo escroto, sabe? É foda. E olha que a gente conviveu com um maluco que era claramente gay, né, desde criança, que é, né, não sei se posso falar, posso, né, porque o nome da pessoa, Francis. É, assim, ele nem no Brasil tá faz anos, né? É, mas então... mesmo assim, mesmo se ele escutar, tipo, ele já é gay assumido mesmo, né? Ele... Não, a mãe dele batia nele por causa disso. É. A mãe dele não aceitava, parece que a família não aceitava que ele era homossexual. Só que, tipo... E dava umas treta violenta. O maluco escutava Shakira, Spice Maria Girls, do Bairro, Spice Girls. Se bem que Spice Girls todo mundo ouvia, sim, né? Na época... Não, mas tinha algumas coisas, tipo, Thalia, sabe? Umas coisas assim que menino não escutava naquela época, digamos assim. Principalmente nos 90, né? Exatamente. Por isso então... que quando eu falei que essa parada é extremamente complexa, porque quando a gente vai abrindo, né, tipo uma cebola, vai, vamos colocar aí, fazer essa metáfora, essa analogia, é uma cebola, quanto mais você vai se aprofundando nisso, quanto mais se descasca, mais você chora, porque vai ficando cada vez pior a situação, sim, porque a gente tem esse aspecto que é ligado diretamente a um preconceito, né, a homofobia mesmo, né? Então, você tem uma coisa que é muito específica e você tem algo que seria muito, muito, entre aspas aqui, um pouco mais leve, que é o exemplo de bandas, né? Que a gente falou. Por exemplo, eu, na minha fase de adolescentezinho, já tinha, né? Já queria deixar meu cabelo grande. E eu lembro assim, meu pai nunca foi uma figura machista, né? Mas aquela coisa, né? Do homem conservador e tal, e pá, pá. E ele falava, pô, meu filho, mas você acha que é bom? Você acha que é legal e tal? Porque a grande preocupação dele, e aí entra a questão de ser uma masculinidade tóxica. Deixa eu só atravessar aqui um segundo. Você falou desse negócio do cabelo. Você fala assim, nosso pai não é machista, né? Ele, eu acho, como todo mundo... há uns anos atrás, achava que quem tem piercing, tatuagem, cabelo comprido, né, maloqueiro, né, como dizia, como diria antes. E teve uma vez que ele me levou no cabeleireiro e fez o maluco raspar a minha cabeça. Ah, mas isso aí fez com todos nós. Não, mas o meu, tipo, foi muito na sacanagem. O seu, de vocês, ele avisou. Não? O meu, ele fez eu sentar lá, tipo, eu já tinha falado pra ele que eu não queria cortar o cabelo, e ele fez isso. Mano, tipo... É, e óbvio, né? Na escola também é. Ixi, escola, quanto que eu não fui chamado de viadinho? Exatamente. Pra ter cabelo comprido? Pois é. Então, a grande questão, né, que o meu pai, nesse caso, ele falava, e aí entra essa questão de você ter um comportamento tóxico, que não é o fato de que, ah, você tá deixando esse cabelo crescer, você tá ficando viado. Não é essa. Não, o medo dele não era esse. A grande questão era como você será visto dentro da sociedade. Eu Exato. Sei que você não é gay, eu sei que você não é bandido, não é hippie, não é maconheiro, nem nada disso, por causa do seu cabelo está grande, porque você é meu filho, eu te conheço. A questão é, você não vai arrumar um emprego se você for para um lugar, para uma festa, para alguma coisa, as pessoas vão te olhar estranho. Então, isso cria um ambiente tóxico para ele, não para mim. Porque mano, ele nessa... tem que lidar com isso, entendeu? Não eu. Nessa parada aí, mais uma coisa engraçada. É, desde 2012 que eu comecei a fazer tatuagem, né? Me tatuar, aliás. E meu pai não sabia disso até 2 anos atrás. Dois anos atrás. E ele descobriu da única maneira que ele não poderia reclamar. Eu tive uma meningite. Já contei essa história em outros podcasts. Mas tipo, porra, eu quase morri. Eu vou acordar depois de sei lá quantos dias apagado, vai me dar bronca? Óbvio que não, né? Então meu pai descobriu todas as minhas tatuagens quando eu tive meningite. Continue, Thiago. Não, era basicamente isso. São alguns exemplos que a gente vê como que a pessoa gera esse ambiente tóxico pra ela mesma, né? O caso geralmente acontece também quando você convive com pessoas que têm uma profissão geralmente ligada à segurança, né? Ou você convive com alguém que seja militar ou alguém que seja policial, por exemplo, né? Eu posso dizer isso por experiência própria, que é um ambiente de masculinidade tóxica. Estou generalizando, dizendo que todo policial, todo militar é um baita machista tóxico. Não, não é isso. E às vezes não é nem machismo, exatamente, porque o convívio entre eles ali são só homens. Então fica uma coisa assim de você ter que se comportar 24 horas por dia, entendeu? Mantendo certos padrões de masculinidade, a forma como você fala, a forma até como você toca o outro homem, né? Tipo, você chega, porque você não abraça, né? No máximo você aperta a mão. Né, você, se o cara, sei lá, se você tá vendo que o cara tá com a sujeirinha lá no cabelo, você não vai meter a mão lá no cabelo do cara e falar, ih, velho, caiu uma folha aqui, olha só. Não, porque isso é. Você não vai tocar um outro cara assim, entendeu? A gente é da turma do Eu Te Amo, tá ligado? Tipo, depois pandemia, quando a gente te vê, a gente vai te abraçar, cara. Não tem coisa. Nossa senhora, eu acho que eu vou abraçar tanto que. Nossa, eu vejo o Matheus no mercado de vez em quando. Eu vejo o Matheus da vontade de chegar. E aí, Matheus, não sei o que, dá um abraço no cara. Não pode, por causa da pandemia. Mas o Léo tava querendo falar faz tempo. Até ele comentou aqui quando o Thiago fez a metáfora do Shrek, né? Que é os ogros são cebolas, mas acaba refletindo em nós, né? Nós somos como cebolas, temos camadas. Fala aí, Léo. Os ogros são cebolas. É muito maluco, porque, cara, a masculinidade tóxica, ela é um paradoxo muito louco, porque o principal problema dela é que o homem não fala sobre sentimento, o homem não conversa sobre nada que seja assim mais sensível. Em contrapartida, o que vai resolver, ou dar início a uma resolução para a questão da masculinidade tóxica, é falar a respeito. Porque quando a gente não fala a respeito, o que acontece? As futuras gerações, como é que a gente aprende as coisas? Por repetição. Então a gente viu a geração passada, que foi a que nos criou, repetindo esses ideais. Aí a gente está contaminado com isso. Se nós não começarmos a quebrarmos isso, nós vamos passar adiante. Então acho que a nossa geração, ela ainda é muito machista e muito tóxica. Porém, eu tô sentindo que o pessoal novo, a criançada nova, a próxima geração, já tá começando a ter essa ideia mais pra frente, sabe? Sabe que por conta da gente. Acho que a gente não consegue se limpar por completo, porque a gente foi A gente foi muito contaminado com isso desde sempre. Sim. E quando eu falo, a gente tem que entender assim, a gente não é dentro de casa. Não basta você falar, olha, tô me controlando, tô entendendo o quanto eu sou machista e mudando meu comportamento, tô, minha família também. Quanto tempo você fica na tua casa? Quanto tempo você fica no trabalho? Quanto tempo você fica com seus amigos? Televisão, videogame, série que você assiste? Cara, tudo isso tá reproduzindo a todo momento esse tipo de coisa. Então, não é mudar na tua casa, é mudar no teu ambiente de trabalho, é mudar com teus amigos, é se atentar às mídias que você tá assistindo, porque tudo tá te influenciando desde que você nasceu. Então não é assim que vai mudar. Acho que a nossa geração tá muito contaminada. A gente consegue melhorar, mas não consegue se livrar disso. Mas a próxima geração, eu já percebo que tá vindo melhor. Cara, então, eu discordo e concordo ao mesmo tempo. No seguinte sentido, a próxima geração meio que já tá aí, já tá acontecendo essa próxima geração. É que a gente é velho demais pra ver isso, mas já existe, tipo, essa geração TikTok. Porra, já é uma geração que vai ditar o que vai ser daqui pra frente. Então, a partir do momento que a gente tem a geração TikTok no meio de um governo como o do Bolsonaro... Então, mas já é uma geração. Essa... Porque se você usasse o TikTok há uns 5, 10 anos atrás, você ia receber o... Você ia ser o Maricas, você ia ser o... Porque o que é o TikTok, né? É dancinha, é filtro e tudo mais. Sim, mas você não concorda que esse governo e tudo que tá acontecendo no país trouxe um retrocesso disso? Pode ser que tenha despertado em algumas pessoas. É assim, tem os dois opostos nesse caso. Enquanto tem um retrocesso fudido de um lado, de despertar muito gente filha da puta pra tudo que é lado, a gente também tem um lado de que isso fortalece quem vê que é um problema e, porra, eu tenho que fazer alguma coisa contra isso. É, eu não sei, eu acho que assim, eu acho que no caso da política em si, né, e da sociedade que tá esse alvoroço todo de polaridade de ideias aí, eu acho que é justamente por causa disso, porque as pessoas que são mais conservadores e quer manter aquela ideia de sistema e de sociedade que era como antigamente, essas pessoas estão vendo que isso tá acabando, sabe? E não vai voltar do jeito que era. O problema é que tem jovens com essa mentalidade. Ah, tem, mas eu acho que o que mais pega são as pessoas mais velhas, né? Assim. Jovens pensando merda sempre tem. Sim. É, então, pois é, mas aí a gente tem que entender o conceito de contracultura, né? Porque toda... toda geração que é muito conservadora, que é muito tranquila e tal, com certeza a próxima vai ser uma geração completamente zoada, despirocada e tal. A nossa, né, nós aqui, nós tivemos uma geração bem liberal até, né? Os nossos pais foram mais conservadores. A nossa não, a nossa já foi bem mais liberal, tanto do ponto de vista de mídia, né, de você tá, porra, sentado na sala domingo almoçando e as mulheres se esfregando dentro da banheira lá do Gugu, né, uma coisa que hoje em dia jamais passaria na TV pra destruir a família brasileira, né, nesse ponto de vista. Passaria pra formar os verdadeiros homens, né, também, entre aspas. Sim, e a gente curtindo rock and roll e tal e tal. Hoje em dia, você pega um moleque de 15 anos que tá falando de moral e bons costumes, né? Sendo que ele talvez não tenha nem o perfil moral dele totalmente desenvolvido ainda, porque ele não tem um contato social em camada suficiente pra ele poder dizer que... pra ele definir, inclusive, o que é moral e bons costumes, né? Moral e, bons costumes pra quem? Cara pálida, né? Cara, a gente tem que pensar nisso também. Então, essa galera hoje, Rafa, essa galera hoje é a galera da contracultura. Você pode esperar que a próxima, depois desses, entendeu? Vai ser uma galera bem mais liberal, né? Porque você sempre tem esses intervalos. Se você é criado em um ambiente muito liberal, muito progressista, segundo a teoria da contracultura, a próxima vai ser uma que vai de embate a essa, entendeu? Então você tem sempre esses ciclos alternativos rolando aí, né? Isso explica um pouco esse comportamento. Óbvio que você ter um boçal como presidente é um farol pra todo tipo de maluco, né? Isso influencia bastante também. Então, mas aí a gente tem muito da cultura brasileira que a gente pensou que tinha ido embora, por exemplo, como você falou da banheira do Gugu e tal, o tanto de funk que a gente tem, e tipo, eu não tô reclamando, ah, pô, porque o funk é uma música bosta, não, isso daí eu não falo, mas o teor das letras acaba incentivando da mesma maneira, não, na verdade, uma maneira pior, né, de como era antes, por conta de serem letras machistas, escrotas, tipo, taca bebida, taca pica e abandona na rua, sabe, que é uma música até que deu umas bostas uns tempos atrás. Então a gente tem um problema grande com problema cultural mesmo, né, cara, que, tipo, com a nossa cultura política, com a nossa cultura musical, com cinema até tá mudando, tá, algumas outras coisas estão mudando. Mas, por exemplo, porra, você pega o Spotify hoje, você vai ver os top 50 Brasil, mano, tipo, 90% são músicas que não vão acrescentar nada pra pessoa ser uma pessoa boa, por exemplo. Então, e eu não tô reclamando de, ah, pô, só tem funk por aí. Não, eu só queria que tivesse espaço pra todos e não só pra isso agora, saca? A partir do momento que você dá opções, você traz à mídia algumas coisas com conteúdo, não digo nem intelectualmente melhor, mas eu digo mais lapidado, digamos assim, você já tem um ponto de mudança, porque a mudança é a partir de coisas pequenas, né, cara? É um filme que o moleque viu e pensou, é uma música que o moleque escutou e pensou, um livro que leu e pensou, saca? Você falou do funk, cara, na verdade, eu me preocuparia mais, na real mesmo, com sertanejo. Porque o funk, eu acho assim, a gente você tem razão quando você fala das letras do funk, mas eu acho que assim, o funk hoje, ele é periférico. Ele chega na cidade, aonde? Ele chega nos bailinhos, onde a não é molecada... Mais, não. Não é mais, não. Mas ele é uma música que parte Spotify, da periferia. Sim, que eu acho que assim, quando a gente joga que o funk tá influenciando, influencia com certeza, mas não sou ele, porque aí fica parecendo que a gente marginaliza só o que é periférico, mas o sertanejo universitário tá aí falando todo dia sobre pegar várias mulheres, sobre ser o machão, sobre ser o bruto rústico, sim, e sistemático, tá? Que acho que ele tá mais na mídia do que o próprio funk. Sim, não, sim, eu entendi isso, você tem razão, pelo seguinte, eu tenho funk no meu celular, eu tenho sertanejo no meu celular, eu escuto absolutamente tudo, e não é zoeira, às vezes no carro põe o funk. O Pedro sabe disso. Então, tipo, foi realmente só um exemplo. Mas lógico, sertanejo sempre coloca a mulher com... É, mas assim, posso até... sendo um pouco presunçoso, mas eu acho que a questão aqui é que você escuta funk, eu posso ouvir funk, o cara riquinho da Zona Sul aqui no Rio, ele pode ouvir funk. Mas quem vive o funk, sim, é a periferia. Então, assim, por mais que ele alcance várias classes, o cara que vai lá pro o cara riquinho que vai lá pro baile e curte um baile funk de elitezinho ali, quando ele vai pra casa, ele não vive mais aquilo ali. Mas a molecada que tá lá no baile lá do morro mesmo, ele vive todas aquelas, tudo aquilo que vem nessas letras de funk proibidão, entendeu? De violência, de sexo completamente assim, sem limite, de suruba, sabe? Não que suruba seja uma coisa de periferia, mas Noronha essa, tá aí pra essa falar, cultura... Né? É, porque existe hoje uma cultura dentro dessas músicas de funk proibidão, tá, gente? Eu tô especificando aqui pra não generalizar tudo. Onde o sexo tá uma parada assim, tão banalizada, né? Que a minazinha riquinha, ela até pode curtir a suruba dela e tal. Isso é questão de cada um, gente. Só que quem vive esse tipo de situação com meninas engravidando aí com 12, 13 anos, né? Às vezes a menina tá com 18 anos e tem 3 filhos. Às vezes a mulher tem 30 anos e já é avó, né? Quem vive isso é a galera da periferia. Por causa do funk? Não, não é por causa do funk. Mas o funk, ele é um reflexo... Não, é a realidade, exatamente. Ele é um reflexo dentro do que essas pessoas vivem, cara. Né? Agora, o sertanejo universitário, não. É um ambiente completamente de masculinidade tóxica, cara. É pegar geral... Você tem que ter um carrão... você não tenha tanto o playboy indo num show de funk, dificilmente você tem, na verdade, a não ser que o cara esteja no meio faz tempo, quanto você tem do glamour de você ir num show de sertanejo e aquelas músicas que vão e fala de carrão, e fala de pegar mulher pra caramba, de trair a namorada, de embebedar o pessoal pra poder transar e o caralho é quatro. Então, eu acho que o sertanejo universitário com esse tipo de música tá tão difundido na nossa sociedade hoje em dia e tá prejudicando tanto, e tá num nível assim a própria porra do presidente ir lá e glamourizar essas coisas junto. Chamar tipo, todos os caras sertanejo pra lá. É, assim, tá tudo indo atrás, sabe? E você vê que uma coisa chama a outra. E eu sempre achei, assim, a maior parte do sertanejo é uma bosta mesmo desse nível. E é muito pior, porque, por exemplo, aqui em Matão, aqui, que é um exemplo de cidade pequena que tem espaço pra absolutamente tudo. Todo que é tipo de festa que tem é de sertanejo. Sim. E eu acho que é algo muito mais prejudicial quando vai pra esse lado do que um funk. Matão antes tinha de tudo, né? É o que eu falei, puta, eu não queria que o funk saísse de evidência ou o sertanejo saísse de evidência, eu queria que tivesse espaço pra todo mundo, saca? Tipo, mas no meu caso eu curto aqueles sertanejos meio corno, manja, tipo, e eu implorei pra voltar. Henrique e Julião, eu curto mais essas coisas. Esses que fala de carro, que fala de beber pra caralho, eu acho tosco, cara. E a outra coisa que mexe com a masculinidade tóxica pra caramba, por exemplo, de pessoas que conviveram comigo. Por exemplo, tem um cara que trabalhava comigo, que é parente, inclusive, do Léo, que é um sertanejo absurdo que ia e traía namorada e se vangloriava de beber pra caralho e sair dirigindo por aí, não sei o quê, que ele é o forte, que ele bebe pra cacete. Ele foi lá e tomou um galho da menina, foi chorando pra ela, perguntando por quê. Ela falou, você não tem a menor condição de vir falar nada pra mim, e foi embora. Só queria botar uma curiosidade. Você descreveu todos os meus parentes. Eu só queria botar uma curiosidade aí. No começo desse ano, teve esse negócio que eu falei que o Bolsonaro chamou uma porrada de sertanejo lá. Não sei se vocês ficaram sabendo disso, vocês ficaram, né? Uhum, sim. Vocês sabem por quê? Pra discutir lei de direito autoral. Sim. Só chamou o povo de sertanejo. Não tem ninguém de outros estilos musicais que foram lá. Cara, essa questão do sertanejo, isso não se reflete só na música, né? Você vê isso no comportamento dos caras, até na casa dos caras. Quando saiu aquela. Quando saiu aquela foto lá do Gustavo Lima posando em frente à casa dele, eu fiquei olhando aquilo e eu pensei, velho, isso aqui é um retrato. Isso aqui chega a ser cartunesco, que você vê um cara de barba, né? Um corpão malhado, sarado, com um shortinhozinho minúsculo, em frente a uma casa com colunas helênicas, assim, né? Uma porta gigantesca, parece um templo do Olimpo, assim, né? O cara tá se sentindo ali o verdadeiro Zeus ali, exatamente, posando na ponta do. Então, assim, é um padrão, sabe, de masculinidade que gera esse ambiente tóxico, porque a galera que convive nisso quer ter aquilo ali. E não tem, sim, mal nenhum em você querer ter uma casa bacana, em você querer, sabe, ter um corpo legal. Não tem mal nenhum nisso, gente. Só que quando você vê o contexto como um todo, quando você olha para aquela fotografia e você olha para as letras e você vai somando tudo, isso vai criando essa sensação, esse ambiente de cobrança dessa masculinidade, que o homem tem que ter aquilo ali, o homem tem que ser aquilo ali, que a gente sabe que nem todos vão conseguir. Isso causa uma frustração que gera uma depressão, uma ansiedade fodida em quem tá convivendo com aquilo ali, entendeu? Sim, porque a maioria das pessoas que olham para aquilo lá vai querer ter tudo aquilo e muitas delas não vão conseguir, né? Ou vão, exato, fazer bosta pra aí, conseguir. Tipo, aí a pessoa, ela vai partir pra violência ou pra depressão mesmo e acaba acontecendo todos os problemas que a gente sabe que tem, né? Olha aí a foto. Ou leva, ou a pessoa leva isso como um estilo de vida, as letras que o cara canta, e acaba realmente enchendo o cu de cachaça, vai lá e agride namorada, agride amigo por besteira, sai no soco pra caramba. Eu já fui em show de sertanejo, eu namorava com uma menina que gostava, eu ia assim, e não tinha um que não tinha um quebra-pau do cacete, sabe? Do tipo, o pessoal bebendo pra caramba e saindo no soco porque sim, porque eu sou o mais macho, porque eu sou o mais foda. Deixa eu só perguntar um negócio, Thiago. Sim. Você tem essa foto qualidade alta? Consigo aqui, tranquilo. Eu vou usar essa porra de capa do podcast. Vou mexer, obviamente. Mas, tipo, censura a cara dele. O cara parece que o maluco tá na van, tá ligado? Mas. E sabe, agora você puxa um negócio. tem essa questão também do tipo, as pessoas criarem ídolos nessa questão de pessoas extremamente tóxicas e ilustrarem elas como se fossem pessoas másculas e pessoas fortes e viris, tipo o velho da van com aquela roupa de super-herói musculoso, o desenho do Trump e do Bolsonaro como se fosse Rambo, sabe, musculosaço. E sabe pra quê? Não vai adicionar nada, só um bando de velho brocha. Mano, que é uma prova maior que masculinidade tóxica é uma bosta? É a gente ter um presidente que vira e fala que quando acabar a saliva a gente trata na pólvora. O Brasil nem tem exército comparado com os Estados Unidos. E o cara me dá uma dessa, mano. Você pra é bravata. Quê? Pra ser o machão, sabe? Pra ser não, escrotão. É, o buraco é mais embaixo nessa situação. Não, claro que é, mas tipo, ele acaba fazendo isso pra agradar o povo idiota que vai atrás dele, né? E tal. Fala, Matheus, você tava falando uns números pra gente, segue o bonde, vamos ver. Trazendo os números aí com relação a tudo isso que a gente falou, que a gente tem algumas causas de tudo isso que a gente falou, é com relação a alguns dados de um documentário chamado O Silêncio dos Homens, que é muito bom, é um documentário brasileiro, que ele traz algumas coisas aqui, né, com relação que 85% dos homens foi ensinado a ser bem-sucedido profissionalmente, 78% não se comportar como mulher, 73% fisicamente fortes. Só falar aí que esse 78% não se comportar como mulher é um se comportar como mulher entre aspas, né? Tipo, ah, pô, não faz isso, que isso daí é coisa de mulherzinha. Sim. Marica. Exato, é, marica. E aí onde a gente entra, acho que a gente já pode até entrar em outro assunto antes de continuar, que é com relação ao combate ao machismo que a gente tem aí, né, dentro da masculinidade tóxica, que é a questão do feminismo. Que muitas vezes, a maioria das pessoas não entende o que é o feminismo e ela não sabe que o feminismo, além de proporcionar o direito dos homens e das mulheres serem iguais, o feminismo ele proporciona o direito de o homem ser a pessoa que ele quer ser, né? Pra acabar com essa coisa dessa masculinidade tóxica. Porque você pega, não se comportar como mulherzinha. Então, se você tá querendo dizer que você ser comparado com uma mulher, você tá sendo um homem inferior, né? Você tá sendo uma pessoa baixa. É, ou tipo, ah, pô, fora, né, a questão do feminismo, tem a questão da homofobia mesmo, né? Que é tipo, mesmo jeito que tem não se comportar como uma mulherzinha, não faz isso, que isso daí é coisa de mulherzinha, tem a coisa, ah, pô, você tá pagando de viadinho, sabe, coisas assim. Sim, e uma coisa que é pior, assim, que eu já vi acontecer várias vezes na minha vida, inclusive, refletindo ao grupo do Locomotiva, de que eu acho triste a pessoa ter que tomar coragem pra assumir, sabe? É foda, sabe? Porque deveria ser algo tão natural, deveria ser algo que a pessoa nem precisava anunciar, sabe? Tipo, ah, beleza. É algo extremamente natural ser homossexual, mas hoje em dia, porque você não sabe como as pessoas vão reagir a isso, do tipo, começar a te excluir, começar a te tratar mal, começar a te tratar diferente. Eu acho isso muito escroto, cara. E isso parte desde de quando a gente é novo, né? Na escola eu mesmo tive exemplos da época de escola, que eu sempre fui zoado por questão da minha sexualidade, de por exemplo, que eu não gostava de... Eu sempre me dava melhor com as meninas na escola, tipo, eu não gostava de jogar futebol, não ficava com gracinha daqueles meninos que era mais zoeira na escola, de ficar falando de menina e tal. Então, eles sempre me zoavam por causa disso, sabe? E você fica com essa coisa na cabeça, porque enquanto você não sabe como que você é, isso daí acaba te traumatizando, sabe? Acaba te bloqueando em certos aspectos. É, por isso então, que cria essa barreira, né? Por isso que cria essa barreira do medo de falar, né? Sim. Eu posso falar mais assim pelo ambiente que eu tenho mais contato, que é o do futebol, pelo seguinte, né? desde pequeno, menino que não joga futebol ou que não torce para um time de futebol é totalmente escrachado. Totalmente. Eu nunca gostei, cara. Todo mundo sempre me chamava de viado porque eu não queria jogar bola, que você é bicha porque você não torce pra ninguém. Isso é idiota, sabe? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E mesmo se fosse, qual que é o problema, sabe? Mas dentro do próprio esporte, a gente tem jogador. Richarlison. A gente tem o Robinho que estuprou. A gente tem o goleiro Bruno que matou, esquartejou e deu pro cachorro comer e iam jogar bola normalmente. Tem gente defendendo que eles joguem e o Richarlison foi expulso de time pela torcida não querer o cara lá. Porque ele é gay. Mas, tipo, eu falei do Richarlison. A gente falou do Richarlison. Você falou, não, porque tem o goleiro Bruno, tem sei lá o quê. Deixar claro, o Richarlison só é gay, viu, gente? É, eu achei que ia ser, tipo, exatamente isso. Porque o Richarlison realmente, por causa da fama maravilhosa, entre aspas, que o Vampeta fez do São Paulo ser tudo Bambi. Aí eles foram lá, o Richarlison conseguiu jogar com eles, ele tinha um jeito mais afeminado. Não sei se ele é gay ou não. Ele é assumido. E ele assumiu na época do São Paulo, se eu não me engano. Cara, foi por causa do Richarlison que virou Bambi. E se. Não foi o Vampeta que criou essa alcunha de São Paulino é tudo Bambi, mas tem umas conversas por baixo dos panos do Vampeta também. E essa questão do Richarlison é uma sacanagem, porque ele não jogava mal. Não, jogava bem pra caralho. Mas foi um cara que depois disso, ele saiu do São Paulo. E assim, toda vez que o cara erra, toda vez que o cara errava um passe, a torcida xingando. Inclusive, tem um grito de torcida que toda vez que o goleiro vai bater na bola, a torcida grita, ô, bicha. E isso foi banido agora. Inclusive, os clubes podem ser punidos por isso. Mas acho que assim, não só questão de ser homossexual no esporte. Vocês acreditam que tem gente assim que, por exemplo, contratou um zagueiro? Se o cara for fisicamente assim, tem o cabelo arrumado, gosta, é um cara mais vaidoso, a torcida não aceita que o cara joga no time porque o cara não é macho e zagueiro tem que ser macho. Tem isso no teu esporte, David, cara. Beckham, pior que tem. Imagina o David Beckham, velho. Eu dava pro David Beckham, cara. Tem os caras bonitão assim, né? O marido da Shakira. É, como é que ele chama? O Messi? Não. É o Piquet. Inclusive, o Piquet, ainda bem que o Matheus citou, que é bom lembrar. O Piquet é um desses casos, que ele é um zagueiro, o cara é bonitaço. A torcida, assim, do mundo inteiro, o torcedor do mundo inteiro pega no pé do cara com qualquer falha dele, porque diz que o cara é... Eles chamam um cara de gay, chamam um cara de bicha, de viado. Porque o cara é um cara que se cuida, um cara que é meio que modelo. Então, mas a questão é, ele tem uma amizade muito forte com um jogador que chama Ibrahimovic. E direto pegam foto dos caras se abraçando, dos caras saindo junto, e a galera fica soltando aí pra pilhar, falando que os dois são um casal secreto e tudo mais, ficam nessa neura pra tentar a todo custo linkar o Piquet a um homossexual pra dizer que ele não é viril, que ele não é macho o suficiente pra ser um jogador. E é uma idiotice, cara, e isso eu vejo que hoje, por exemplo, eu achei estranho até um cara lá do serviço falando, eu tenho acompanhado mais futebol feminino que tá melhor que o masculino. Essa é mais saudável. E aí assim, tá, beleza, o cara não pode ser zagueiro porque, entre aspas, aqui ele tem pinta de boiola, mas a mulher pode jogar futebol, sabe? E isso prova que não tem nada a ver uma coisa com você viril pra jogar. A pessoa pode jogar bem, não importa o que ela, como que seja a vida dela. É, isso é foda. E é justamente pra mostrar isso, que uma coisa não tem sentido, uma coisa que, tipo, a sexualidade do homem, se ele é gay, se ele é bi, se ele é hétero, o que que é, não vai fazer diferença na masculinidade dele. O time da Ferroviária de Araraquara, que boa parte foi até da seleção brasileira de futebol feminino, né? Mano, daria um pau em muito time de homem aí que tem grana pra caralho. Cara. A própria porra da Matonense, que já foi um puta time, hoje em dia não vira mais bosta nenhuma, sabe? Cadê os caras viril pra caralho metendo gol? É uma idiotice sem tamanho. O Léo fala esporte, mas é bem mais no futebol que tem essa parada, Léo. Bem mais. Não só, né? Porque não, aí não tem só a questão de vôlei. É isso que eu ia falar. O vôlei, os machão só falam, não, porque o único vôlei que eu assisto é o vôlei de praia feminino, pra ficar vendo as meninas seminuas, sabe? Ah, mas... Nossa. E se tem uma mulher, assim, que não agrada aos olhos deles, aí é um regaço, assim, falando merda pra tudo que é lado. Menina não pode nem falar fora Bolsonaro, né? Mas é isso, segue o vôlei, mano. Matheus? Bom, agora, sei lá, eu acho que a gente pode falar com questão da violência, que a gente vê vários casos aí de pessoas que surtam por conta dessa pressão da masculinidade perfeita, né? Que a gente pega as crianças lá, tipo, jovens, adolescentes, que entram na escola pra querer matar os amiguinhos, sabe? Esse tipo de coisa. Que também acontece muito, né? E tá totalmente ligado com essa questão de opressão, né? Da sociedade com relação à masculinidade, essas coisas que influenciam nesse tipo de assunto também. Eu acho que vai desde o bullying lá na escola, como você falou. Claro que esse bullying... O bullying da escola é uma bosta porque, tipo... Eu acho que não necessariamente dependia de ser gay ou algo assim. Mas sim de você ser diferente de qualquer um de lá. Tipo, se você é gordo, você é zoado. Se você é gay, você é zoado. Se você tem cabelo comprido, você é zoado. Criança é um bicho lazarento, essa é a realidade. Mas todas as vezes, uma coisa levava a outra e o que acontecia? Ah, gordinho, viadinho. Ah, você tem cabelo grande porque você é bichinha. E sempre tem umas coisas assim. Ah, e tem um outro agravante ainda, né, cara? Se você for nerd, e eu posso dizer isso por experiência própria, que enquanto todos os meninos estavam interessados em jogar bola, soltar pipa, andar de bicicleta, eu queria ler meu gibi, cara. Eu queria jogar RPG de mesa. Eu queria jogar meu videogame. E aí, além de você ter que ouvir essas merdas machistas, né? Você ainda é visto como alguém realmente com problema. Tipo, esse menino não joga bola, não? Ele tem algum problema? Tipo, porra. Sempre odiei futebol, cara. Eu sempre fugi de educação física porque era sempre futebol e era sempre aquele negócio. Ah, ele não participa porque ele é viado, sabe? O pior, a gente teve um professor, acho que o Matheus também, que era um cheirador de cocaína do caralho, que não dá, não preciso citar o nome, mas ele, se eu não me engano, rola uns papos dele pegar aluno e ele chamava aluno pro canto pra conversar sobre cavalo, ia criando laço e, enfim, pegava aluno. Então, em off aqui, eu lá na Rezo. Sério? Não sei se já teve. Não sabia dessas histórias, não. Eu já peguei ele cheirando uma vez. Mas assim, voltando, teve um off aqui, viu, gente? Rapidão. Mas realmente tem essa parada. Até nessa questão do nerd, né? Porque antigamente, se você fosse um cara assim como o Thiago falou, que é o cara, pô, eu quero ficar lendo um quadrinho, eu quero jogar um RPG, alguma porra assim, e não fosse pro futebol, você tinha essa... você vestia, entre aspas, a carapuça de ser viado, alguma coisa assim. E... Imagina eu que na época de escola, enquanto o pessoal ficava jogando bola, eu levava o Game Boy pra jogar Pokémon. Só que, puta, Pokémon era um negócio que o povo tirava de viadinho, sabe? Mas assim, mano, sempre que tinha basquete ou vôlei, eu participava da educação física. Mas aí, Rafa, pra você ver como é que o mundo dá voltas, né? Hoje, o ambiente nerd tá masculinizado pra cacete. Do ponto de vista... Não tem aquela mina lá do Xbox? Como que chama? Não, então, aí... acho que esse é o nome dela agora. Beatriz, assim, não teve só ela, assim. Teve o caso do Mil Grau, que foi lá e chamou a escória que segue ele pra acabar com a o Churume, né? Churume, Mil Grau. Sim, mas é porque não concebi a ideia de uma mulher tá apresentando a parada só porque tem menos pontos que ele. Não, sim, mas aí, nesse ponto, a gente tá focando num comportamento machista mesmo, né? E eu, assim, se você for levar do ponto de vista, que é uma situação drástica, né? Uma galera que não gosta mesmo, né? Então, eu acho que aí já é até uma outra aba que a gente pode abrir. Mas dentro do conceito de masculinidade, o ambiente nerd hoje, até do ponto de vista de mídia, tá muito masculinizado. Se você olhar, hoje você vai numa academia, o cara tá lá malhando com a camiseta do Superman, do Homem de Ferro, entendeu? Se você vai em lojas de esporte, você já tem produtos de super-herói voltados pra essa galera. Um pouco mais fitness e tal, que é um ambiente muito masculinizado. E aí, de novo, né, a gente tem que deixar isso até um pouco claro aqui para os ouvintes, que ser um ambiente masculinizado é diferente de ser um ambiente machista. Como a gente falou lá no início do podcast, acho que a gente tem que deixar isso bastante claro. E assim, se você olhar até os super-heróis que a gente vê hoje, se você... Olha o casting dos Vingadores, olha a galera, olha o Thor, olha o Capitão América, olha essa galera de, sabe, forte, sabe, de tirar roupa, fica sem camisa e tal. É um ambiente, puta, sabe, completamente masculinizado. Olha o Henry Cavill de Superman, mano. Sim. Entendeu? Olha o Superman dos anos 70, olha o Christopher Reeve e olha o conceito de Superman do Henry Cavill, é muito masculinizado. Sim. Entendeu? São coisas diferentes, são pontos diferentes. Apesar que nos quadrinhos o Superman deu uma diminuída do que era. Nos quadrinhos ele tá um pouquinho menos musculoso, mas... É estética, não tem aquele negócio da cueca. Negócio da cueca por cima do uniforme, sim, querendo ou não, era algo pra masculinizar mais o cara, né? Tipo, olha meu pacote, não tem mais isso. Então tem alguns detalhes que estão sendo deixados de lado. Mas você falou da questão da academia, eu queria trazer uma informação recente. É raro que a gente trazer informações recentes, né? Geralmente a gente data pra caralho os podcasts. Mas é semana passada, do momento que você está escutando esse podcast, senhor ouvinte ou senhora ouvinte, teve um caso envolvendo Léo Stronda. Tô sabendo, não. Que é o seguinte, tem um cara, o cara é modelo plus size e ele é instrutor de academia. Léo Stronda fez um vídeo zoando o cara totalmente. Tipo, como se ele fosse menos homem só porque ele não é cheio de músculo igual o Léo Stronda. Como esse cara pode ser instrutor de academia? Olha o peso dele, sabe? Falando umas coisas assim pra desmerecer o cara. Só que, tipo, mano, é real, né? Essa questão da masculinidade tóxica e o machismo, né? Teve uma outra aqui que eu acabei de ver no Twitter. Eles anunciaram que o novo God of War vai ser quem vai fazer o roteiro vai ser uma mulher. E já começou falando que o Kratos vai ser viado, que não sei o quê, que a história vai ficar uma merda, simplesmente porque é uma mulher. Sim, você e o Thiago, né, falaram de jogos também. O Street Fighter, tipo, antigamente tinha uns personagens tudo com quase peito de fora, bunda de fora. Não, ainda tem. O que o pessoal reclama muito é Mortal Kombat. Isso, Mortal Kombat. Que dessexualizaram as personagens, né? As ninjas lá, né? É, de todos os jogos, assim, que poderiam fazer alguma coisa, o Mortal Kombat, que é o mais errado de todos, pegou e colocou um pouco de roupa a mais. E não, porque agora eles são feminazes. Agora eles são, né? Tipo, não tem decote mais. E os caras ficam xingando. Só que, mano, duas coisas. Um, é um jogo. Dois, você acha que um ninja ia lutar pelado? Três. Não, com certeza. É bem melhor você sair na porrada com alguém usando um maiô do que usando uma roupa tática, né? Com proteção. Exato. Por mais que você tenha uma espada, por exemplo. Se foda, eu sei me proteger pelado. Vai tomar no cu, cara. Que porra é essa? Mano, é um jogo, velho. Os caras problematizam as coisas idiota pra caralho, sabe? O Thiago falou dos super-heróis e me fez lembrar de um negócio do caralho também, né? Ele falou o Thor. Todo mundo falava muito disso, né? Ele ser musculoso e tudo mais. A reclamação do Thor veio justamente quando ele ficou gordo no Últimos Vingadores, ele perdeu a virilidade dele. Mas acho que o mais gritante de tudo, que ele aliás, ele não perdeu a virilidade, né? Porque pelo contrário, no final do filme ele tá 100% poderoso. Mas acho que o mais gritante, cara, pra mim, é o mais assustador, é também eles cobrando a virilidade da Capitã Marvel. Quando a Marvel disse aí publicamente que a Capitã era atualmente o personagem mais forte do universo dela, começou a questionar, mas como assim ela é a mais forte? Olha o corpo da Brie Larson, ela é magrela, ela não é musculosa, como ela pode ser a mais forte se ela não é viril, entendeu? Não, e se ela fosse, já ia começar a falar não, porque ela não é uma super heroína de verdade, a de verdade era essa aqui, e posta um desenho de X-Men com a mulher com uma bunda gigantesca. Não, da e Gata Negra, por exemplo. É, do Rob Liefeld, que o cara nunca viu uma mulher na vida e desenha como se fosse um Pokémon, sabe? Cara, sobre essa questão de jogo, né? Que eu sempre acho um case interessante, porque eu era dessa galera de ir pra internet pra debater, né? Não, mano, mas não é assim, tem que ver. Hoje em dia eu quero que se foda, assim, sabe? Eu não entro mais muito em diálogo, não, porque realmente tem uma galera que não quer conversar. O cara, ele quer tá certo, ele quer dar a opinião dele, ele não quer trocar ideia. Né? Mas aí eu. Ainda falando de jogo, completa aí, Thiago. Então, assim, pensem o seguinte, tá? Só pra dar um bom case, né? 2011, tá? 2011 não tem tanto tempo, vai, temos aí 9 anos. É, Mortal Kombat 9 foi lançado em 2011. E o Mortal Kombat 9 trouxe uma parada muito inovadora pra franquia, que foi um puta modo história. A galera ficou, sim, fascinada com o modo história do Mortal Kombat 11 e tal. E a galera, não, porque é muito legal, né? É muito assim, você vai se envolvendo e tal. Eu adoro o Mortal Kombat 11, eu acho muito legal. Mas é impossível quando você olha pro modo história do Mortal Kombat hoje, né? Do 11 hoje e do 9, eu vejo uma diferença drástica, porque a turma hoje reclama, né, disso que vocês falaram. Ah, porque a Sônia tá com muita roupa agora e tal, não sei o quê. É. Cara, a Sônia e o Jax são militares, certo? De elite. Olha o uniforme deles no Mortal Kombat 9. Nossa, eu quero, senhora, que vocês me digam, com os peitões explodindo, velho. Quem vai pra uma missão assim? Cara, é uma proteção muito boa. É o jeito mais certo de usar colete à prova de balas que eu já vi na minha vida. Sabe? Isso é extremamente masculinizado, porque o cara, né, o homem, você vê que ele tem braços de ferro, né, músculos de metal, peito de fora, cordãozinho ali com as tags militares, cabelinho raspadinho, e ela com esse decote aqui, a roupa dela nem fecha, nem se ela quisesse ela conseguiria fechar esse colete dela. Então, cara, deixa eu só falar um negocinho, voltando, mas sim, ainda continuando meio no assunto, da questão de Superman, né, esse povo aí, até o próprio Capitão América, que tomou o soro do super soldado e ficou parrudaço, eu queria jogar um questionamento aí pra todos, que é o seguinte: Superman, o cara veio de outro planeta. Ele tinha necessidade de ser extremamente musculoso pra ser super forte? Não. Não, lógico que não. Ela sofreu aquele acidente que transformou ela naquela porra. Ela tem necessidade de ser super musculosa? Não, o problema dela não é ser super musculosa, é não ser super gostosa. Então, mas tipo, porra, Mulher Maravilha, né? Uma amazona. Ela poderia não ser magra, por exemplo. Não, eles reclamaram agora que, assim, a Mulher Maravilha manteve sexualidade pra caramba nessa nova. Só que agora estão reclamando que ela tá mais pra pele um pouco mais escura, porque ela é uma índia brasileira. Nossa. Então, tipo assim, esses estereótipos, em tese, a pessoa reclama, mas é muito mais pela questão do costume de ver daquele jeito e muito mais da questão de, tipo, ah, porra, o Superman, ele é um cara fortão, ele é um homem, né, um exemplo de masculinidade, quando na verdade o cara poderia ser magrelo, poderia ser gordo, poderia ser aleijado, sabe? Poderia ser qualquer porra, que ia ser a mesma coisa. Mas assim, isso não é tanto problema, o problema é como isso respalda na vida real. Por exemplo, agora a Sony, depois da zona toda que aconteceu com o Xbox, de mandar a menina embora porque ela tava sofrendo assédio, a Sony foi e anunciou que vai ter uma mulher agora, sendo uma das embaixadoras da marca no Brasil. Os comentários com a foto dela são assim, os caras nem sabem o que ela faz da vida. Um dos comentários era, ah, essa aí não merece porque ela não sabe o que é jogar Play 1 e salvar no memory card. Faz de tudo pra desmerecer, simplesmente porque não é o cara babaca que ele curte que tá lá, sabe? É que tudo que foge desse sistema que tá todo mundo no padrãozinho assim, é dado como um problema, né? É, só pra te responder, Rafa, que você perguntou o negócio dos super-heróis, né? Acho que a gente não pode meio que confundir também a questão lúdica, né? A questão estética, e você tá lendo uma obra de ficção. Sim, mas hoje em dia teria necessidade? Não, assim, você não precisa colocar um super-herói, você não precisa colocar lá o Capitão América com um braço que tem 3 bíceps, né? Você não precisa fazer isso, igual ele era desenhado nos anos 90, assim. Você pode fazer uma coisa mais realista, mais humana e tal. Mas você colocar o cara com uma roupa que vai aumentar os atributos dele, né? Aquela coisa de uma capa, ele tá sempre naquela postura do peito estufado e tal. Isso é lúdico do super-herói, né? Agora, é diferente de você pode fazer uma Diana, né? Você pega a Diana e faz ela bonita, com um corpo um pouco mais atlético e tal, e ainda assim ela ser bonita, sem precisar estar com um maiô enfiado na bunda, entendeu? Sim. Ela vai enfrentar o Darkseid tem que ficar tirando o maiô de dentro da bunda, sempre que fica entrando. Eu quero ver a Miss Marvel, cara. Miss Marvel é um personagem, é indiano? A nova é. Não, ela é paquistanesa. Isso, paquistanesa. É, perdão, mas, tá certo. Mas no próprio quadrinho mesmo, ela é de uma etnia que o povo americano não gosta. Uhum. E fez um puta sucesso porque não é exemplo de beleza, não é nada disso, sabe? Tipo, abraçou um pessoal que não se sentia abraçado. E eu ainda volto no Superman, vou insistir no Superman pelo seguinte, cara. O Superman só é o que é, mesmo essa questão lúdica, porque a sociedade levou até isso. A sociedade vê isso como um exemplo de homem. Um super-herói tem que ser fortão, sabe? Tem que. Até por isso que eu gosto do Deadpool. O cara é magrelo e faz bosta, sabe? Foge pra caralho das coisas. Por isso que eu gosto mais dos super-heróis ricos, né? Dentro do cinema, a gente tem várias referências, né, com relação a essa questão de masculinidade, do padrãozinho, que é a franquia do 007. Sim, que agora, tipo, nessa nova fase aí que eles estão querendo mudar, o Daniel Craig é o último filme dele que vai ser lançado agora, então tá tendo muito questionamento porque eles estavam querendo colocar um ator negro, que aí a gente já entra até em outro assunto, né? Questão era pra de ser o Idris Elba e eu já apoiava pra caramba. Sim, e tipo, as pessoas já caíram matando em cima e depois entrou o questionamento de ainda colocar um 007 homossexual. Aí o pessoal... Mas já tem. É que no filme não é, mas já tem. O Roger Moore o Pierce Brosnan era também. Ah, não, sim, na vida real, mas eu falo o personagem 007, entendeu? Então, eu tava conversando disso hoje, antes de gravar o podcast. Como a gente lê somente, hein, Thiago? Que a gente tava trocando uma ideia aqui em casa exatamente sobre isso, né? E a gente caiu nessa questão se a nova 007 seria mulher e não e tal, porque parece que no filme você ainda tem o personagem do James Bond, ele só não é mais um agente 00, né? Mas então, no caso, uma outra pessoa... Né, Uma outra pessoa assume, no caso, uma mulher assume. Isso. E ela passa a ser agente 007. Mas o James Bond ainda tá ali. E aí a gente entrou meio que numa discussão aqui. Será que daria certo passar o legado? Né? E aí entramos numa discussão aqui. Cara, se era Doctor machista, Who. Se não era. Pois, então, mas no caso do Doctor Who, você tem aquele gancho que ele pode mudar de forma, de sexo, enfim. Né? Gênero, mas isso não. Mas na lore do Doctor Who, ele, entre aspas, não poderia ser uma mulher. Mas... variável, né? Mas no caso do 007. E aí, cargo. Posso estar errado, logicamente. Mas eu vejo o seguinte: você tem que levar em consideração. Você tem que levar em consideração que. É um cargo, mas quem faz o cargo é o James Bond. Porque se você coloca uma outra pessoa que não seja o James Bond, você transforma em um outro filme de agente secreto. É que porque ficou você icônico. Tem. É que ficou exato. Icônico. Ah, porque quem você... é você? Meu nome é Bond, James Bond. Todos e tem a coisa do charme do James Bond, que ele é pegador, e os carros, e o drink sim. que ele bebe, e os ternos. Isso é da mitologia do personagem. Né? Se você coloca um outro cara ali, não, agora vai ser um James Bond que anda de bermudão, tá ligado? Chinela havaiana. Assim, perde aquela. Então quer dizer que você não pode simplificar, botar um James Bond um pouco mais povão e tal. A questão não é poder. Aí a questão é que você já tá mexendo na cultura do personagem. Que se você faz isso nesse ponto especificamente, né, você desconstrói tanto o personagem que ele passa a não ser aquilo que ele é. Não, pensando por esse lado real, meu. Já é uma outra pegada. Mas de repente colocar. Um filme que daria Missão Impossível, por exemplo. Daria. Substituir o Ethan Hunt, põe uma mulher, sim, dá de boa de sim. boa. É porque não tem um personagem que dá nome ao título, né? Exatamente. Agora no 007, parece que vai ser uma mulher negra, o próximo 007. Vai. Eu sempre fui muito fã de 007. Eu tenho todos os filmes aqui em VHS. Pô, só que eu sou totalmente a favor de mudar, sabe? Muda um pouco. É sempre o cara que vai e ele sempre tem carros maravilhosos e super bem apessoado. Eu sou a favor de acabar. E ele chega lá e resolve tudo e pega a mulher e enfim. Sabe, muda um pouco. Pode variar. Não, eu falo que eu sou a favor de acabar. Não por não gostar de 007, eu gosto pra caralho de 007, mas tipo, principalmente dos inventos, né, dos brinquedinhos que ele tem. Mas eu acho que estão torcendo um limão que não tem mais suco, saca? Eu acho que assim, se for pegar nessa questão de você não querer mudar as características do personagem, Eu acho que se entrar nessa polêmica de falar, não vai mudar e acabou, o melhor seria acabar mesmo. Sim, né? Então, mas é porque... finalizar por causa disso. Sim, porque o 007 é o James Bond. Mas não precisa ser, sabe? Não precisa ser. O problema é o legado que ele criou. Não precisa ser, mas é que tá, vai... Muito provavelmente, o hate vai ser tão grande que o legado que ele vai deixar como um possível novo filme... Pode foder tudo, é tipo o final de Lost. Sinceramente, foda-se, tem que experimentar. Se der hate, não faz o outro. Agora, Michael B. Jordan, quando tava os boatos dele ser o novo Superman, puta, eu queria ver, hein? Ah, mas o povo não queria. Exato. Aí entra nas mesmas questões. Você não pode parar de fazer algo porque meia dúzia vai falar merda. Eu acho sim que tem que pegar e colocar o próximo 007 como mulher. Vamos ver como que fica. Se fica um filme bom, qual que é o problema, sabe? O problema é que o pessoal não vai aceitar que mude a fórmula do negócio que tá vindo aí faz 27 filmes, que é sempre a mesma coisa, já tava em saco. Não, mas é isso. A variação que colocou com o Daniel Craig por ser bem mais pé no chão do que era antes, sem aqueles montes de invento e o caralho A4, muita gente torceu pra caramba o nariz. Eu adorei. E torceram o nariz até pelo fato dele ser loiro. É. O povo falou, não, mas o James Bond é um cara inglês loiro. E é isso que eu falo, assim, tem que fazer. Porque se tudo você pensar, ah, vai ter mimimi, vai ter reclamação, tudo tem reclamação hoje em dia. Então, se você fosse pensar dessa forma, você não faria nada. Então tem que fazer. Leão. E se você for ver, acho que também assim, puxando pra masculinidade tóxica, a 007 mulher dificilmente vai reproduzir a masculinidade tóxica que o 007 o James Bond reproduzia, que é o cara que sai nas missões pra ser mulherengo, que, sim, como o Rafael falou, é carrão, é whisky. Eu acho que isso também é o quê? O pessoal criou essa cena de que ele é o macho alfa, ele é um padrão a ser atingido de virilidade. Do mesmo jeito que se chega uma mãe e fala, ó, vamos lançar um novo Rock Balboa e tem o Creed, beleza. E se o personagem do Michael B. Jordan, na verdade, fosse uma mulher, sua Paula tivesse tido uma filha. Menino de Ouro. Será que ia aceitar? Já assistiu? Menino de Ouro, já assistiu? É, mas eu falo uma continuação do Rock Balboa. Ah, sim. É, se o Rambo vira uma mulher, entendeu? Não, é que aí que tá. O Balboa, por exemplo, terminou quando tinha que terminar e colocaram outro cara pra fazer um outro filme. Por mais que a gente sabe que é Balboa, no fundo, é outro filme, eles estão contando a história de outro cara. Mas a virilidade tá ali, entendeu? A virilidade tá ali, é o cara musculoso que vai subir no tatame pra dar porrada em alguém. Sim, mas por exemplo, você vai chamar um filme de Balboa e não é o Balboa? Ah, eu acho válido, porque você ainda tem o legado. No Creed, mesmo ele não sendo o personagem principal, ele tá lá. Você vai ter o Balboa presente ou alguma coisa do Balboa presente. Sim. Eu acho que é uma franquia que não machuca nada você mudar aí pro boxe feminino, por exemplo. Sim. Não, o que eu quero dizer é que o filme com o título, sim, de Rock Balboa não ser Rock Balboa é a mesma coisa do Creed. Porra, o Balboa não é o principal. O principal é o Creed, então é outro nome já. Mas é no mesmo legado, né, querendo ou não. É, mas é que você mexe na virilidade deles, né? Bom, enfim, vamos nos encaminhando pro final, né? Mas sem antes falar das nossas experiências, né? O quanto a masculinidade tóxica nos prejudicou. Ou o quão somos tóxicos. É, assim, eu acho que é interessante até explicar o porquê que tem um monte de homem falando sobre masculinidade tóxica. Porque eu acho que é algo que afeta, querendo ou não, muito o homem. E nós somos a principal causa do negócio, querendo ou não. E nós somos os problemas e a gente também... somos os primeiros a ser afetados, mas os últimos a aceitar. Né? Somos os problemas e precisamos ser a solução. Vai lá, Léo, o Matheus falou que você tem muita coisa a falar. Essa pior que tem, eu já acompanhei bastante. Mas não conta tudo, vamos fazer aquela roda de histórias. Matheus joga os outros na fogueira, cara. Mas, peraí, eu quero perguntar um negócio. Eu tô sendo tóxico sempre que eu falo que eu acho que o Léo é gay? De certa forma, tá. Se tá, na real tá, mas assim... Porque o Léo é um cara que eu tenho muita certeza que um dia vai sair do armário. Mas eu gosto muito do Léo, não quero dizer que tipo, ah, pô, ele é gay, vou deixar de gostar dele. Mas você tá aí, você também está limitando, né? Porque não precisa ser necessariamente gay, tem várias outras limitando categorias aí. Eu não tô limitando, eu tô abrindo as portas pra ele. É, o Matheus tem razão, eu tô olhando agora pra minha escrivaninha. Uma pessoa sem limites é pansexual. Tipo, uma pessoa bissexual, ela se diverte com todo mundo, se ela quiser. Isso é só vantagem, isso, né? É, o Matheus tem razão. Acabei de ter uma interação com o meu ventilador aqui. O cara colocou o pau no ventilador. Ficou passando a espada do ventilador no pau. Mas, assim, pra fazer até pra lembrar o pessoal do que a gente falou lá no começo, lembrar que, assim, não adianta você melhorar o ambiente dentro da tua casa, você melhorar as tuas atitudes, se o maior tempo você tá fora dela sendo impactado. Eu acho que o primeiro lugar é ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho é um lugar que, assim, desde que eu entrei, uma coisa que me assusta muito é como parece que a todo momento as pessoas estão em guerra. Porque quando vão fazer uma reunião, falam, vamos pra briga. Ou quando tem que confrontar alguém com uma ideia diferente, vamos bater. Ou... É a competitividade, né, que o Matheus falou mais cedo. Sim. Sim, é tudo isso, sabe? Parece que, assim, só sobe de cargo se você tiver pulso firme, se você for um cara seco, um cara ríspido. Se você é um cara que tem essa sensibilidade, que consegue ter tato, consegue humanizar uma conversa entre funcionários, parece que você cria barreiras até na tua promoção em alguns lugares. E dentro do ambiente de trabalho, tem muita coisa tóxica, cara. Muita coisa tóxica, assim, no nível que a gente tá numa pandemia. Você tem que se esterilizar o tempo todo, cara. E tá num nível assim que eu todo dia chego no trabalho, a primeira coisa que eu faço, álcool e produto de limpeza, eu passo na maçaneta, eu passo nos armários, eu passo nas mesas. E, cara, você não vê todo mundo fazendo isso. E às vezes a pessoa te vê tendo esse cuidado de higiene, às vezes até exagerado. Eu passo no celular, passo nas minhas canetas e todo mundo fica, larga a mão de viadagem. Cara, é um momento. Mas isso, tudo bem que eles usam um termo que é um termo que macho escroto usa, né, de uma maneira pejorativa, mas eu acho que isso parte muito mais de um egoísmo da pessoa, né, de tipo, caguei pra isso, de não, vírus e tal. Isso entra também naquela questão que a gente falou, da questão de higiene pessoal, é coisa de boiola, sabe? Isso eu ia citar também, porque vocês falaram lá no começo sobre limpar o Malaquias depois de fazer xixi, e uma vez na sala, assim, a gente nem lembra como chegaram nesse assunto, e estavam duas pessoas conversando, e eu falei, gente, mas peraí, eles estavam falando sobre ir no banheiro e tudo mais, fazer xixi. Eu falei, mas peraí, vocês não se limpam depois que vocês fazem xixi? Nossa senhora, eu fiquei uma semana ouvindo que eu era mulherzinha, porque segundo eles, quem se limpa depois que faz xixi é mulher. E cara, começa a colocar quando... o pau dentro da pia, lava no bebedouro o pau. Desde quando higiene básica tira sua virilidade, cara, tira sua masculinidade, desde quando? Eles falaram isso de você também por usar máscara, né? Caralho, usar máscara. Como assim, velho? Ô, tem filho da puta doente pra caralho em tudo que é lugar, inclusive um pode estar trabalhando com você, e tipo, o cara vira e fala, não, porque usar máscara é coisa de viadinho. Que? Não, eu trabalho na mesma empresa que o Léo, e esses dias atrás, eu não lembro o que eu falei lá, eu comentei alguma coisa que o rapaz virou, que coisa de viado, eu virei pra ele e falei, e se eu fosse? Ele, mas eu sei que você não é, mas e se eu fosse? E aí, o que você ia fazer? Eu confronto, cara, porque é muito idiota você deixar isso aí sobreviver, você só tá contribuindo pra piorar a situação. Sim, não, mas isso é uma das coisas que tem que fazer mesmo, a pessoa faz alguma coisa que aquilo lá vai causar muitas outras coisas e a gente tem que revidar, não tem jeito. Senão a pessoa nunca vai deixar de fazer aquilo. Né? Eu fiz isso com o meu sócio já, cara. Foi a mesma situação do Pedro. Esse mesmo cara, ele chegou pra mim e falou, que agora você pode fazer o home office se quiser pra adiantar o serviço, não sei o quê. Eu falei pra ele, eu vou fazer o home office, eu vou provar, eu vou tirar foto minha trabalhando de cueca e vou te mandar. E eu tirei foto minha de cueca e mandei pra ele, assim, da cintura pra baixo e pegando o computador também, com as planilhas abertas, caralho, A4, mandei pra ele, eu quero que se foda. Eu queria contar a história. Duas, na verdade. É que uma não tem nada a ver comigo. Uma é só nessa questão do que a gente comentou mais cedo, do medo de sair do armário, por conta, né, de tudo que é dito na infância e tudo mais. E isso eu já contei pro Matheus. Um ex-cunhado meu, teve uma vez que, bom, a gente era espírita, né? E teve uma reunião da regional espírita em Araraquara. E aí, no intervalo da reunião, eu fui no carro mostrar as músicas pra ele. Ele sentou no banco do passageiro. Terminou a música, ele virou, preciso falar um negócio. E eu já sabia o que era pra caralho. Assim. Tipo, tudo em volta levava a crer. Tipo, Léo. Desculpa. Eu falei, o quê? Pô, então, eu acho que eu sou gay. Na hora eu falei, quê? Como assim, velho? Aí ele falou... Ele não falou nada, na verdade. Ele ficou me olhando. Aí eu comecei a dar risada. Falei, ah, mano, zoeira, mano. Cala a boca. Fica quieto. Tipo, cala a boca, tipo... Já sabia, né? É, mano? Porra, sabe? Aí ele, não, mas... Tá tudo bem, não vai mudar nada? Eu falei, claro que não, porra. Eu te conheço antes de saber se você é hétero, se você é gay. Então, tipo... Claro que é um medo... É um negócio muito foda você ouvir isso. Foda no estilo escroto, né? Do cara se preocupar se a amizade entre vocês vai mudar. É muito triste. Exato. Sabe? Não, mas é o que eu ia falar. Claro que tem gente que julga. É. Mas pra mim é um negócio que, mano... Se você que tá ouvindo quiser me falar alguma coisa, manda só chegar e falar, velho. Porque pra mim não muda nada. Eu já conheço a pessoa que ela é. Se eu conheço a pessoa, sei que é uma boa pessoa, por que que vai mudar, saca? Mas é de se entender também, porque a gente vive num mundo muito filho, sim, da puta, sabe? Do nível de... Eu já vou até emendar aqui uma coisa que eu ia falar, que eu agradeço cada minuto que meu irmão mudou pro Canadá. Porque, assim, apesar de sentir saudade dele, da minha cunhada, principalmente da minha sobrinha, pra caramba, eu não queria que minha sobrinha fosse criada num país em que uma menina é estuprada. Não, com certeza. E depois ela é humilhada pela internet, principalmente pelo advogado de defesa e pelo juiz. Então, assim, esse eu acho que é o ápice absurdo da masculinidade tóxica e do machismo, que chegou num nível, assim, que não dá pra desculpar, não dá pra passar a mão na cabeça, não dá pra dialogar às vezes. É simplesmente mandar tomar no mesmo. Sabe que eu pensei em falar sobre isso também no meio? Até quando eu tava falando da questão do funk e tal, que você comentou que não chega tanto no rico. Mas chega, tá ligado? Porque é o que eu falei, pô, Spotify tá aí, tá... mostrando os 50 melhores tocados, a gente vai ver sertanejo e funk só, e muito provavelmente, ou não, a pessoa que fez essa merda pode ter sido influenciada por isso, que é como o Thiago falou, a banalização do sexo, a banalização até do estupro, sabe? Isso não é mais nem o caso, é o caso de alguém que tem dinheiro, que quer extrapolar seu poder, sim, quer medir o seu poder e mostrar o poder através da subjugação de outra pessoa. Sim, mas é igual aquele funk, taca a bebida, taca a pica e depois abandona na rua, sabe? É tipo... Só que com certeza não foi influenciado por isso, simplesmente não, claro ele fez não, porque posso, né? Acaba refletindo, né? Mas é muito ridículo, mano. A mina chorando, pra quem não sabe, pra quem tá fora do mundo todo esse tempo, a gente tá falando sobre o caso Mariana Ferrer, e a mina chorando, implorando pros caras pararem. Ah, não, porque, porra, ela tá com uma foto de biquíni no Instagram, então ela tá pedindo pra ser estuprada. Mano... O advogado de defesa falou, eu teria vergonha de ter uma filha, assim, usando outras palavras, mas é o que ele quis dizer, vergonha de ter uma filha biscate igual você, sabe? No meio do julgamento, o juiz não fez nada, ninguém abriu a boca. Mas enfim, ô Léo. Peraí, tá cortando, gente? Ô, aqui não cortou, não. Aqui tá de boa. Voltou. Beleza. Vai, eu ia falar do... Aproveitar que o Pedro falou do caso da Mariana Ferrer, né? Ele fala em um momento aí, é um caso que chegou num extremo que não dá pra defender. Deu. O pior é que deu. Teve gente que deu um jeito de defender, ainda tem, sim, gente dando um jeito de defender. Por isso que eu acho que o nosso trabalho de mudar isso na gente e nas outras pessoas é um trabalho assim de formiguinha, sabe? Formiguinha. Mas, mano, não é possível que deu por convencimento. O juiz falou, ah, não, eu aceito que é um estupro culposo. Não. Ali, velho, você acha que deu, não? Deu o que eu digo na... Existem... A gente teve um jornalista na Jovem Clã. Ah, entre aspas, gigante, né? A Jovem Pan dá palco pra babaca pra caralho, né? Qualquer exatamente, a gente teve um jornalista só, em... A Jovem Pan só mandou ele embora pra... Só porque deu conversa, né? Mas aí que tá o ponto, entendeu? Então, deu pra defender pra eles, deu pra defender pra eles, não houve um limite assim de, cara, nem isso eu não suporto. Teve gente que chegou nisso, então por isso que eu falo trabalho de formiguinha, porque a gente ainda tá meio que pequeno, mas todo mundo tem que estar muito junto nisso, e não é mudar só a si mesmo, é mudar ao nosso redor, porque é uma coisa que vai ser difícil de fazer. Eu não lembro onde que eu ouvi uma frase parecida com isso, mas é assim, cada vez que nós, assim, que temos uma ideia mais progressista, damos dois passos pra frente, vem o conservador e empurra a gente um passo pra trás. Parece que não vale a pena, mas a gente ainda tá a um passo na frente, se você for pensar desse jeito, sabe? É difícil, é desgastante a gente ter que ver um cara como esse na rede nacional perpetuar um negócio desse, sabe? mas a gente não pode jogar não, a toalha. Isso é democracia, mano. Isso é democracia, infelizmente. Todo mundo poder falar o que quiser, democracia. Pra quem não sabe, uma das coisas que ele falou foi: se a minha filha fosse numa festa e fosse estuprada, eu colocava ela de castigo. E assim, essa questão da masculinidade tóxica também afeta outra coisa. Eu vou falar agora só porque eu sei que tem bastante assunto e eu vou deixar livre, mas eu tenho depressão, isso aí eu já falei no episódio de depressão e tal. E muito disso, e acontece pra caramba pra todos os lados, de homem entrar em depressão e cometer suicídio, simplesmente por não poder falar. Simplesmente porque o homem que fala dos seus problemas é um maricas. Homem que se abre, que abre seus sentimentos e se expõe, é um boiola e não sei o quê, e homem não chora. Esse homem não chora é a coisa mais idiota da face da Terra. A quantidade de gente que é prejudicada por isso e não percebe é gigantesca. Então, querendo ou não, todos nós, assim, somos afetados pra caralho por isso. E a partir do momento que você começa a se abrir, as coisas ficam um pouco mais fáceis. Não tem por que você deixar sua vida no modo hard simplesmente porque você, entre aspas, assim, tem medo de ser o boiola da turma, sim, sabe? Até, o Pedro falou até de novo a frase do Homem Não Chora e eu coloquei no começo essa música. Só que essa música é totalmente irônica, né? Porque fala homem não chora nem por dor nem por amor, mas antes que eu me esqueça, nunca me passou pela cabeça lhe pedir perdão. E só porque eu estou aqui ajoelhado no chão com o coração na mão. E depois no refrão o cara fala: meu rosto molhado e vermelho é só dos olhos pra fora, todo mundo sabe que homem não chora. Então, querendo ou não, é aquele negócio, porra, não, eu tô chorando, é isso aí mesmo. Só que não que eu queira manter minha masculinidade, é tipo, ó, estou chorando, olha como homem não chora, saca? Não, é total real isso, até pra homem procurar psicólogo, psiquiatra é difícil pra caralho. É, esse é um problema, sim. Saúde pública isso. Mas o Rafael... Não só a questão de homem não procura psicólogo, isso aí é coisa de mulher. Também tem a questão de quem procura psicólogo, psiquiatra é maluco. Tem até essa questão, você escuta muito mais mulher falar: ah, porque minha terapeuta me disse. Todo mundo deveria ir num terapeuta uma vez por ano. Exatamente, exatamente. Então, tipo... O Rafael falou da música do Frejá sobre o homem não chora. E o mais engraçado é que eu lembrei de outra música do Gustavo Lima sobre o homem não chorar também, mas aí a dele já é outra pegada, sabe? De tô indo embora porque o homem não chora. E, tipo, não, o cara Gustavo não querendo... Ah, não, é aquele que cara que plagiou o Angra, como que chama? Ai, caralho. Que eu me lembro do Gustavo Lima cantando esse rolê aí. Eu não lembro. Eu me lembro dele cantando esse rolê. Por isso que eu associei, tá? Então, desculpa, Gustavo Lima. Você já tem babaquice demais. Gustavo Lima é babaca em outro sentido. É, essa babaquice não é tua, Gustavo Lima. Perdão. Mas é real, esse negócio de psicólogo, psiquiatra. Porra, eu tive minha queda fodida assim. Óbvio que eu já vinha não suportando, mas tentando suportar. Mas depois que nossa mãe morreu... No começo do ano seguinte, assim, eu me peguei entrando no meu carro, na frente do trampo, chorando pra um caralho, com o carro desligado, eu sozinho no carro. E eu falei, mano, o que tá acontecendo comigo, velho? Não dá pra continuar assim, tá ligado? Se todo homem tivesse, e eu não tô falando isso falando, ah, pô, eu sou um exemplo de homem. Claro que não, porque eu sou escroto também, às vezes. Ou sempre, talvez. Mas é... Se todo homem fosse atrás... Não digo nem de ajuda, porque de repente o cara acha até que não tá precisando de ajuda. Só pra botar a cabeça em dia. Exatamente, pra conversar com alguém. Porra, eu não tenho. Não consigo me abrir com os meus amigos, com a minha família. Tô pagando uma pessoa pra eu poder me abrir. Porra, faz isso, sabe? Isso daí vai tirar um monte de merda da sua cabeça. Vai. Não digo diminuir sua masculinidade, mas vai colocar sua masculinidade nos eixos, sabe? Tipo, mano, você faz merda. Simples, não tema pela sua masculinidade, porque ela não significa nada. Aliás, tipo, o cara fala, ah, não, porque você é um viadinho. Mano, o cara tá temendo pela masculinidade, sabe? Porra, quem teme pela masculinidade não é másculo. Na realidade, assim também. Todo mundo tem masculinidade tóxica, todo mundo tem machismo em si. Todo mundo, seja, não é intencional. É algo que tá culturalmente imposto na gente. É o seguinte: é tipo racismo, estrutural. Né? Estrutural. Se você acha que você não tem, tem uma péssima notícia pra você. Na realidade, você tem, provavelmente muito, mas você tá tão oprimido e tão inserido dentro desse teu contexto que, assim, fica difícil de ver. Por isso que a gente tem mulher reproduzindo machismo, a gente tem homossexuais reproduzindo homofobia, a gente tem, já partindo para outros campos, negros que reproduzem racismo, porque você tá tão oprimido e tão preso dentro da tua bolha que você tá cego para algo que tá ferindo você e as outras pessoas. Então, não existe desconstruído, não existe gente que não é machista, não existe gente que não é tóxico. A todo Exatamente. Momento você vai reproduzir alguma coisa assim sem querer e tá tudo bem, cara. O problema é reproduzir consciente do que você tá fazendo. Quando você tem consciência de que você tá sendo esse puta escroto e tá ferindo as pessoas porque é teu objetivo, aí a conversa é mais embaixo, aí é outra história. Eu só queria dizer o seguinte... Mandei a letrinha, Matheus. Manda a letrinha ali, pô. Eu só queria dizer o seguinte. Há quem vai vir escutar esse podcast e dizer: ah, mas existem as feminazes. Que são... Ninguém aqui tá falando que a morte ao pênis é certo, até porque eu não quero que meu pinto morra. Mas o que a gente tá querendo dizer é o seguinte. A gente tem que assumir os nossos erros. A gente tem erro pra caralho pra apontar que uma mulher tá sendo radical demais. Não, eu sou bloqueado pelo perfil Podcasts Antifascista no Twitter. Acho que eu nem sabia que esse perfil existia. E eu entendo. Por causa das merdas que eu já falei aqui, com certeza. Ah, talvez eu seja também. Mas assim, tipo, ninguém tá falando que a mulher tá certa em ser extremamente radical. O radicalismo é ruim pra todos os lados. Mas nós, como homens, a gente tem que olhar pra gente, saca? A gente tem que corrigir as merdas que a gente faz antes de querer falar alguma coisa dos outros, antes de pensar em falar alguma coisa dos outros. Mas deixa eu contar uma história. A história envolvendo o fato de eu ser gordo, hoje nem tanto mais, mas já fui bem gordo, gente. Já tive 160 quilos, pra quem me conhece, tá me conhecendo agora. Já tive 160 quilos, hoje estou com 92. Tá difícil descer pra 85 como eu quero, mas em 92 já tô mais feliz. Teve uma vez que eu tava num churrasco, na mesma chácara onde um bode foi parar na piscina. Nesse dia, teve um cara, amigo meu, que começou a me zoar por eu ser gordo, mas ele começou a me zoar porque ele tava na frente de um monte de menina. O macho alfa, né? Exatamente. Então, tipo, ele apontava o dedo real, assim, pra ele, e dava risada de mim. Hoje esse cara tá mais gordo que eu. Tipo, bem mais gordo que eu. Deve estar, sei lá, uns 40 quilos mais gordo que eu. Mas, assim, foi um momento que eu me senti diminuído na frente de um monte de mina, na frente do cara. Porque naquele momento, querendo ou não, quando você já tem autoestima baixa e uma pessoa aponta pra você e fala ha, ha, ha, você acha que o erro é com você. Você acha que o problema é com você, saca? Então, tipo, naquele dia eu achei que o problema era comigo. Naquele dia eu já pensava, nenhuma menina vai querer ficar comigo porque eu sou um cara gordo. Aquele dia gravou essa porra. E aí o que acontece? O cara fez isso simplesmente pra ser o macho alfa, como disse o Pedro, sabe? Só que eu só virei pra ele e falei, pô, beleza, pensei que a gente era amigo, saca? Só joguei isso na cara da pessoa. Hoje eu converso com a pessoa de boa, mas a gente ficou coisa de 3 anos sem se falar assim. Uma coisa até que o Léo comentou no chat aí que eu acho justo. Ninguém aqui tá em condições de julgar, por exemplo, uma mulher extremamente radical com o feminismo, exatamente porque todo movimento radical gera uma resposta tão radical quanto. Eu já falei merda sobre isso em podcast, eu me arrependo pra caralho até hoje. No dia seguinte eu já me arrependi porque eu gravei aquela merda bêbado pra caralho e eu nunca mais faço isso. Eu já provei que não dá certo por causa da garrafa de uísque aqui. O Vini viu a cena aqui e é uma bosta, cara, assim, você não ser o macho alfa é uma merda do tipo, de existir essa questão de precisar ser o macho alfa, de você precisar se mostrar como o macho alfa e não sei o que, e é ruim até pra constituição familiar, porque o macho alfa é aquele que não se abre e tal, e acaba criando os filhos de uma forma horrível, que sem diálogo, sem bosta nenhuma, ou vocês obedecem ou vocês apanham, isso tanto pros filhos quanto pra esposa. E sim, eu tô falando de alguém que eu conheço, do tipo de bater nos filhos e bater na esposa caso não obedece ele, e aí isso procria um ciclo terrível, do tipo, de continuar, você passou esse legado de que violência doméstica é algo aceitável porque você tem isso em casa, sabe? Mas assim, hoje eu tenho plena consciência que, tipo, se eu tiver um filho, eu vou querer ter uma criação que, tipo assim, ah, beleza, a gente falou do nosso pai, isso ainda tá em off. A gente falou do nosso pai que a gente não se abre e tal, mas realmente foi uma questão de criação, porque ele nunca colocou o machismo em pauta, né? Nunca falou, ah, pô, você tem que fazer isso, porque senão você não é homem, nunca colocou nada disso. Então é realmente uma questão de criação, talvez, que ele teve, né? E que acabou passando pra gente. Mas hoje eu sei que se eu tiver um filho, assim, sobrinha do Pedro e tal, não vou querer isso, cara. Porque isso é uma parada que faz falta pra mim e que eu não quero que faça falta pra um filho ou uma filha que eu possa ter, sabe? Eu sou o cara que não toma bebida alcoólica nenhuma, zero bebida alcoólica. Se você me mostra foto de qualquer carro que não seja o Speedbug ou o Herb, meu Fusca turbinado, eu não sei falar que... Relâmpago Marquinhos, né? Relâmpago Marquinhos, eu não sei falar que carro que é. Não sei Net porra 5. Nenhuma disso daí. Cara, eu não manjo dessas coisas. Eu sou o cara que, assim, me pergunta das novelas. Eu sei das novelas tudo, assisto novela pra caralho. Eu sou o cara que já gosta de comentar com os amigos meus de RuPaul's Drag Race. Então você imagina quanta merda que eu já não ouvi em ambiente de trabalho, faculdade, com os amigos, assim, em casa, mano. Claro, nossa, é demais. Por quê? Mano, sabe, é não reproduzir padrão. E às vezes eu vejo, assim, amigo meu, que tipo, você percebe que o cara, por exemplo, tá forçando um hábito ruim, como se entupir de bebida alcoólica, ou tentar gostar de fumar cigarro pra tentar forçar uma virilidade, sabe? E você percebe que claramente a pessoa tá desconfortável, mas ela força uma situação pra tentar ser viril, pra não ficar chato. E, cara, é bem isso que o Rafael falou. E às vezes você tá numa roda de amigo, aquele cara que sempre... você conversou numa boa, sabe? E do nada a pessoa começa a te pôr no meio do rolê como um alvo a ser zoado e começa a pôr tua masculinidade à prova, porque ele percebe que é mais fácil ficar do lado dos caras que vão te zoar, que vão te taxar de marica, do que ele ficar do teu lado e falar, não é assim. E às vezes a gente também... todo mundo acho que já teve uma situação assim, que depois de um tempo em casa pensou, caralho, acho que fui babaca ali, acho que eu podia ter agido diferente. Todo mundo já teve o seu momento babaca. Acontece direto. Ô, Thiago ou Matheus, fala, contem alguma história aí, porra. Vocês não falam nada da vida de vocês. Vamos nos abrir. Vocês estão se abrindo tanto que eu fiquei até. vamos nos conhecer como pessoas, pra quando a gente se encontrar pessoalmente, não ficar aquele negócio de esse cara, eu não sei quem é ele, não. Não, eu vou fazer tranças na barba do Thiago quando eu conhecer ele pessoalmente. Eu vou lamber a barba do Thiago. Aí eu não. Nossa, que delícia. Então, não sei o que passou nessa barba. Vamos fazer dread nele com catarro. Nossa, que delícia. Então vamos lá, histórias, né? É engraçado que eu tô ouvindo aqui esses relatos, né, que vocês estão falando, e nesse ponto de masculinidade a minha vida é meio engraçada, porque o meu ambiente dentro de casa nunca foi um ambiente tóxico, assim, né? Como eu falei, meu pai é um cara de outro tempo, né? Mas ele sempre foi muito mente aberta, assim, por mais até que ele não... Eu não vou nem dizer que ele não concorde, mas que ele não entenda certas coisas, né? Ele sempre foi um homem muito, muito de sentar e ouvir e tal. Meu avô não, meu avô já é um cara realmente aquela cabeça, né? De macho alfa, aquela coisa toda, mas até por explicar aquela questão da contracultura que a gente tava falando, como a geração do meu avô, né, foi ultra conservadora, o meu pai já foi um cara um pouco mais liberal. E eu sempre cresci no meio de outras meninas, né? Não sei se eu já comentei isso aqui em algum programa, mas lá no Zoneando eu sempre lembro disso. Como eu venho de uma família do interior, a minha avó teve 22 filhos. Porra, então, rapaz, olha tanta gente pra dar presente em Deus das crianças. Faltava televisão, né? Então aí você pensa, 22, tudo bem que nem todos sobreviveram, chegaram à idade adulta, enfim, mas bota bem aí uns 18. Esses 18 constituindo família, cada família tendo de 2 a 3 filhos, pensa na quantidade de primos e primas, né? Então, você tem 18 tios e tias? É, por aí. Só de um lado da família? Só de um lado eu já tive isso. Rapaz, esse Natal deve ser animado pra caralho. Nossa, era uma loucura, né? Mas aí você pensa que eu fui criado numa casa no interior com um quintalzão assim, com, sei lá, 30 crianças correndo pra um lado e pro outro, sabe? Era um negócio... Era um trabalho escolar, né? Creche do papai, né? Dava pra fazer uma fábrica chinesa, né? Se quisesse. Mas assim... A grande parte eram primas, né? Eu sempre, a família aqui, majoritariamente, é composta por mulheres. E na escola, pelo fato de eu sempre não fazer esse perfil que a gente citou aqui, de ser o cara que vai jogar futebol, que vai sair com a molecada depois pra andar de bicicleta e tal, de eu estar sempre ali lendo mais alguma coisa, eu acabava me aproximando mais das meninas, né? Então eu sempre cresci mais com as mulheres. Mas o meu perfil, geralmente quem não me conhece, assim, passa um tempo comigo e tal, e olha o cara, grandão, barbudo, né, roupa preta e tal, acha, assim, tem gente, mais de uma vez eu já ouvi isso, né, de eu estar, sei lá, de óculos escuros, assim, tal, faço uma foto e a pessoa pergunta, velho, se eu não te conhecesse, eu diria que você é um cara, sei lá, conservador, extrema-direita, bolsonarista, assim. Você eu achei muito... isso de você, pra Thiago. Caralho, isso é muito redneck, cara. Você... Eu achei muito que você era assim, cara. As fotos com caneca de cerveja e tal, os caras, mano, você tem muito cara de redneck e tal, não sei o quê. E eu sou um baita cara tranquilaço, assim, entendeu? Eu troco ideia, não, graças a Deus não sou contaminado. Logicamente, tenho meus... as minhas fases, né? Já fui bem escroto também em algumas coisas, como vocês falaram, todos nós somos, temos que fazer essa autocrítica. Às vezes eu me pego até falando ou pensando certas coisas, tipo, cara, não, você não pode pensar assim. Eu acho que essa autocrítica faz parte, não tô me isentando, mas é engraçado, porque hoje, às vezes eu tô numa roda assim de com outros homens, né, com outros caras, assim, e o pessoal trocando ideia e tal, e falando altas barbaridades, e geralmente eu fico quieto, né, e a galera falando altas barbaridades, assim, porque sou homem, né, macho, alfa, ali junto e tal, e às vezes o cara vira pra mim e pergunta, e aí, você não acha isso? Né? Nossa. Não, velho. Não, eu acho que você tá errado, acho que você é um puta babaca, tá ligado? De pensar assim e tal. E você vê na face da outra pessoa como é que ela... A decepção que ela tem, tipo, esse cara não é o bolsominion que eu pensava que ele fosse. Eu não sou, mano. Né? Então, chega a ser até meio engraçado, né? Chega a ser até meio divertido, assim. De experiências machistas e de masculinidade tóxica, né? Eu já me afastei de amigos, cara, de infância, por conta disso. Nada de brigar, né? De, enfim, ah, não. É, nada como o que rolou com o Rafael, mas simplesmente você vai crescendo e você vai olhando e vai pensando, nossa... A gente está traçando caminhos tão distintos, essa pessoa está fazendo coisas que já não condizem mais com o meu mundo, com o meu pensamento hoje, que não dá mais, entendeu? A gente até se encontra, às vezes, aquelas reuniões dos amigos de outra época e tal, mas aí eu vejo que o cara parou no tempo, ou ele rumou, assim, uma cabeça, sabe, de outras coisas, que não... que a gente não bate mais. E para fechar, assim, eu não tenho filho, né? Não sou casado e tal. Mas meu irmão teve filho jovem, ele é 6 anos mais novo que eu. Já tem um filho, tá com 5 aninhos, né? Que é meu sobrinho e meu afilhado. E eu tenho um outro afilhado também, tá com 1 ano e pouquinho. Que não é de núcleo aqui de casa, né? Não é nenhum... Não tem nenhum grau de parentesco. E eu tava conversando com a mãe desse meu afilhado mais jovem, né? E ela tem algumas questões lá com o pai e tal, enfim, né? Dificuldades lá. E ela fala, poxa, eu acho legal que o menino vai ter um bom exemplo de masculinidade, que é você, né? Você sendo padrinho dele e tal, acho que vai ser um bom exemplo. E é engraçado quando a gente conversa isso, porque a mãe dele mesmo é super machista, sabe? Oh. Nossa, fulana falando merda com fulana na rua, né? É, mas também você viu o shortinho que ela saiu? Né? Esse tipo de pensamento. E às vezes eu tenho que cobrar ela. Eu falo, mano, você não pode pensar isso. Você é mulher também, né? E a gente entra em vários ranca-rabo, assim. Até porque é aquele negócio, mano, se você fala isso, defende essa parada... Você tá passando pano pra essa parada. Você tá... Não só isso, mas você tá sujeita a que isso aconteça contigo também alguma hora. Sim, sim. E você não vai poder reclamar, porque, porra, você tava com um shortinho, sabe? E a gente trocando várias ideias, e no fundo, ela fala, poxa, eu fico feliz que se o menino crescer pensando igual você pense, talvez ele não faça um monte de merda que eu vejo o homem fazendo por aí. Entende que é um paradoxo? Ela é assim de maneira estrutural, porque ela vem de uma família onde o pai era policial, machão e tal e tal. Ela, apesar dela reconhecer que certas coisas são erradas, estruturalmente, nela isso já tem enraizado. Então, assim, você consegue ver onde está errado, mas você gostaria que não fosse. É quase um experimento, cara. A minha vida é quase um experimento social aqui em alguns pontos. Mas é isso, cara. Eu não tenho, assim, grandes histórias que aconteceram comigo, mas eu sou um cara que está sempre aberto a olhar em volta. Essa questão de masculinidade tóxica já te atingiu de alguma forma? Assim, do jeito... que realmente te marcou e você pensa, não, cara, ou eu sou um merda, ou isso foi uma merda, não quero reproduzir isso de jeito nenhum. Cara, já aconteceu, deixa eu pensar como é que eu vou falar isso. Já aconteceu da gente estar numa festa e começar a rolar um lance, tipo o da menina que foi abusada lá pelo Robinho. É. Nossa senhora. Então assim, é, tipo, da gente estar numa festa, a menina ter bebido muito, muito, muito, muito. E a galera tá super bêbada também, e tá rolando, tipo, de dois, três caras em cima dela, e os caras, não, vamos e tal, não sei o que. Eu falei, velho, tá errado isso. Mano, a única vez que eu tive a oportunidade de ficar com a menina bêbada, eu dei pra trás, velho. Falei, não. Então, com você aí, assim, não. Eu até falei, com você assim, não. Outro dia que você tiver sobra, se você quiser, beleza. Sim. Mas você é louco, mano. E na época eu devia ter, sei lá, uns 17 anos, 17 pra 18 anos, assim. E os caras, não, vamos e tal, não sei o quê. Ela tá afim, ela quer. E eu olhando, eu vendo que claramente a menina não tava em condição de dizer se ela queria ou não. Eu falei, gente, na moral, eu não topo, eu não concordo com isso, eu vou sair fora. E eu saí fora. Eu fui embora, né, da onde eu tava. Não, é verdade, assim, mas não tá isso certo, né? Não tá certo, exatamente. É, isso é uma parada que me perturba até hoje, porque... depois eu perguntei a eles, né? E aí, vocês fizeram alguma coisa e tal? Eles, não, a gente só ficou zoando e tal. Acabou que ninguém fez nada. Mas assim, é a palavra deles, né? Então, isso é um negócio que se fosse hoje, mano, a gente ia sair no soco ali. Foda-se, entendeu? Eu não vou deixar uma parada dessa acontecer. Mesmo se não rolou realmente nada, cara, quem diz que essa é a sua resposta que não influenciou a Elisa não fazer nada? Por isso que é bom às vezes você falar alguma coisa, mas assim, sair fora também não é a solução, né? Pois é, assim, eu não passo pano pra mim mesmo, né? Eu entendo que não foi a melhor opção, mas eu penso também, tipo, molecão, 17 anos, tá no meio da... Foi a reação que eu tive na hora ali. Sim, né, de estar numa casa de uma pessoa estranha e tal. Mas eu pensando hoje, é o tipo de coisa assim, se eu pudesse voltar no tempo e agir diferente, talvez eu tivesse agido diferente. Né? Sim, e eu é a mesma coisa do Pedro com os podcasts antigos, tá ligado? A gente muda de ideia, muda de atitude, muda tudo, né, cara? Então, é complicado falar alguma coisa de como a gente era antes. Eu sempre uso o exemplo do podcast de política que a gente gravou, que eu falei que eu votaria no Bolsonaro, tá ligado? Mas depois eu conheci o Bolsonaro de verdade e aí eu mudei. É a mesma coisa, pô. A gente tem vivências. Esse podcast agora, vou recortar o trecho pra jogar na sua cara. Pode ouvir, eu não tô nele mesmo. Não, mas eu não chamava o cara de capitão, essas porra, nem nada. Mas na mesa tava um cara que chamava. Nossa, aí não. Eu nem ouvi esse cara. Só pros ouvintes saberem, a gente tem alguns podcasts amaldiçoados. A gente fez um sobre religião que não saiu. Não. Eu acho que você deveria até colocar um asterístico lá e escrever, né? Tipo, as ideias e fatos desse podcast não condizem com a realidade de hoje. Não me preocupo, não, porque assim, seria a mesma coisa que eu deletar tweet antigo, tá ligado? Não, nesse caso eu acho que era até válido colocar uma observação no YouTube, porque do jeito que o mundo tá hoje em dia... No YouTube sim, porque a gente tá upando agora. Sim. Mas pra mexer em todos os sites são mais de 200. Eu falo que nem... Não, então, tipo, é que nem a Disney tá fazendo com os filmes antigos, né? Tem lá a observação falando sobre coisas escrotas que tinha no desenho que hoje não condiz com a realidade mais, né? E mesmo assim, Canção do Sul não tá no repertório deles. Não vejo Canção do Sul como um filme... É racista pra caralho. É que eu assisti umas duas vezes quando era muito novo, então não é. Eu só agradeço que eu não participei desse de política. Mas a gente vai fazer um ano que vem, já combinei com o Thiago. A gente vai ver aí os primeiros meses, talvez os três primeiros meses, pra ver como se comporta a relação Brasil-Estados Unidos, e a gente vai fazer um. Ok, eu vou ficar de orelha só. Aí, Thiago, já terminou essa história, cara? Já. Falei até demais. Nossa, depoimento aqui tá tempo livre, cara. Alguém mais? Mateuzinho não falou nada. Vai, Mateuzinho. Joe, né, Joe? Bom, eu acho que com relação a esses questionamentos de conversa, entre na minha família, tipo, com meu pai e minha mãe, eu nunca tive muito, sabe? Meus pais nunca foram muito abertos pra falar sobre coisas pessoais, assim, sabe? E eu não julgo muito eles, porque a criação deles também foi difícil. Tipo, o meu pai perdeu os pais dele cedo, a mãe dele morreu de câncer, ele tinha 6 anos, o pai dele morreu atropelado, ele tinha 14, sabe? Então, assim, e minha mãe, os pais, principalmente o meu avô, ele foi também super ultra conservador, sabe? E é daqueles que, você só fala com a sua mãe, sabe? Eu não discuto com você. Algo do tipo assim, daqueles bem machão de masculinidade tóxica mesmo. E eu acho que por essa e outras coisas, né? Eu acho que tem muita coisa que eu fui me abrindo tardiamente. Até com relação da sexualidade e tal, que vocês sabem, né? Que eu me abri sobre a minha sexualidade esse ano, né? Então... eu só cortando um pouquinho, eu de verdade, Matheus, quando você se abriu, eu até chorei, assim, eu fiquei feliz pra caramba por você ter se aberto com a gente primeiro. É foda. Só que eu também fiquei chateado por causa daquilo que eu falei, cara. Você não precisava ser corajoso pra isso, sabe? Isso deveria ter sido algo natural, muito natural. Exato. Sim. Mas não adianta, acontece, né? Sim. E você vê que depois que você faz isso, você se sente outra pessoa. Lógico. Eu sei, Matheus. Você começou com umas piadinhas lá, você virou rebelde pra caralho, cara. Antes você ficava quietinho, mirradinho. Depois que saiu do armário, velho, nossa senhora. Melhor coisa que você fez. Veio uma avalanche, mas eu gostei pra caralho disso. E é disso, e questão da escola também, eu sempre fui oprimido por conta disso, de questão de sexualidade, porque coisa que eu já até falei aqui no podcast, né, que eu não, que era julgado, era chamado de viadinho e tal, toda hora, e essas coisas vão te bloqueando, e eu acho que, de experiência eu acho que é isso pessoal mesmo, não tenho muito o que falar porque realmente não teve muita abertura pra isso, mas eu acho que é realmente isso que a gente precisa, o que falta, que tem muito, que causa muito problema na nossa sociedade, é a falta da conversa, eu acho, com relação a tudo. Uma coisa que eu, assim, que é importante falar também, até de quem pensa assim, pô, mas como que eu posso mudar? Como que eu posso fazer alguma coisa pra isso? A primeira coisa que você tem que fazer é ser aberto a ouvir, cara. Você não vai mudar falando, você vai mudar ouvindo, você vai mudar se colocando nos sapatos de quem passa pela situação. É a mesma coisa com a masculinidade tóxica, é a mesma coisa com racismo, com homofobia, com tudo. Você tem que pensar que a outra pessoa também é um ser humano, que ela tá passando por situações que você não sabe. Às vezes, assim, pra gente, todo mundo tem a vida perfeita, assim. Eu, particularmente, eu não conhecia o Matheus antes, então eu não sabia de tudo que ele passava, não sabia como era a vida dele. Eu desconfiava, óbvio, assim, que você era gay, mas pra mim, tanto faz. Só que é interessante a gente ficar quieto e ouvir de vez em quando. O Matheus, eu tive a vivência com ele bastante tempo. A gente se via praticamente todo dia, eu acho, né, Matheus? Só que o Matheus, no meu caso, como ele nunca demonstrou interesse por nenhum lado, eu falei, ok, ele é assexuado, show. Conheço uma pessoa que é uma exceção, porque querendo ou não, assexuados são exceções pra caralho. Aí depois, até quando ele veio e falou, não, porque... quando ele se abriu pra gente, eu falei, ok, eu pensava que você era assexuado. Mas é legal, porra. Eu acho que tem que ser assim mesmo. Eu acho que a gente tem que começar a quebrar esse tabu que não deveria ser um tabu, né, da homossexualidade. Assim como vários outros tabus, sabe? Tipo, e é engraçado, né? A gente tem no locomotiva, tem negro, tem gay, tem mulher, tem homem. E tem fã de hot dog no pote. Sim. Só não, que... mas esse tipo de gente a gente não tem respeito, não. Exato. Só que o Matheus era o único que guardava uma parada, porque tipo, o Outcast não precisava chegar em ninguém e falar, viu, posso te falar um negócio, eu sou negro, sabe? A gente sabia o que ele passava, a gente, porra, no dia que o Bolsonaro ganhou, a gente viu como ele ficou, Então tem várias coisas que aconteceram, até do tiozinho que vende coca cobrar mais caro dele. Sim. Então tem várias coisas que a gente presenciou, sabe? Que eu acho que, mano, eu sei que pra quem sofre é mais difícil. Só que a gente sabe, mas não sabe ao mesmo tempo, né? Não, isso é lógico, exatamente por isso que... A gente entende, mas a gente não sabe, né? Sim. É exatamente o que eu ia falar agora. Tipo, eu sei que a pessoa sofre. E por isso mesmo que é difícil pra caralho se abrir. Mas assim, dentro do Locomotiva, pelo menos, eu, o Pedro também, o Matheus, o Léo, o Thiago, que não era Locomotiva, mas... Sempre ele tá sendo mais do Locomotiva do que muita gente do Locomotiva. A meritocracia do Locomotiva. Exato. Nosso enteado. Eu sei que tipo, nenhum de nós vai tolerar qualquer um no Locomotiva ou no grupo dos passageiros do Locomotiva que demonstrar algum tipo de preconceito, cara. Tanto que, tipo, houve preconceito racial, a gente mandou a pessoa embora. Algumas vezes, né? Algumas vezes, porque depois ela voltou com outro celular, daí no mesmo dia que ela saiu com esse outro celular, ela voltou com o celular do pai. Eu acho que vocês lembram desse caso, que vocês estavam no grupo? Sim. Mas assim, foi uma pessoa que destratou o Outcast. Então, assim, aí tem que fazer o... A vida não é... Pode falar. Não, aí nesse caso aí a gente tem que fazer um episódio só falando sobre psicopata, aí a gente abre mais sobre... A gente convida a pessoa, né? Então assim, a vida é difícil pra caralho, principalmente pras pessoas que, entre aspas, são diferentes. Mas assim, pra essas pessoas que são ou se sentem diferentes, existem pessoas boas também. O mundo é uma bosta, isso é real pra caralho, a gente se fode todo dia, principalmente em tempos de pandemia, pra gente assim que sofre de ansiedade, depressão. Porra, tem alguns dias na semana que eu não durmo, eu passo varado 24 horas porque minha cabeça enche de merda. Mas assim, existem pessoas boas, existem pessoas que querem ouvir, que querem falar. Então tipo, às vezes a pessoa, sei lá, tá pensando em suicídio, sei lá, mano, chega pra alguém e fala alguma coisa, sabe? Porque não é coisa de bichinha você se abrir. Exatamente. Não é coisa de viadinho você falar sobre o que você tá sentindo. Exato. Então, isso é humano. E com certeza quem é seu amigo vai se revoltar junto com você, sabe? Vai ficar puto com a situação. Talvez até tome alguma atitude pra... Não digo resolver, mas amenizar a situação, sabe? Então é muito foda, é muito foda. Eu acho que a gente criou um mundo errado desde o começo, na real. Sim. Seja com masculinidade, com racismo. Posso fazer só um adendo aqui? Um auto-exercício aí que a galera pode fazer. É o seguinte, se você quiser fazer uma régua moral, digamos assim, né? Claro que eu tô brincando, né, gente? Mas assim, se você quiser fazer uma fronteira pra saber se a sua masculinidade é frágil ou não, e até se você é um cara cabeça aberta ou não, e eu tô falando diretamente aqui com os homens aí, com os ouvintes do Locomocast, o dia que você assumir e entender que tá tudo bem você dar uma brochada, esse dia, meu amigo, puta, a sua cabeça vai se abrir de uma maneira, você vai se ver liberto de uma maneira. Não é você dar desculpinha, tipo, ah, eu bebi, ah, eu tô... Não, mas simplesmente às vezes você pode não estar afim, entendeu? Ou simplesmente rolou alguma parada, tua cabeça tá em outro lugar e você broxou mesmo, entendeu? E foda-se. Eu tenho essa questão da ansiedade, já teve vezes assim, que ia ser a primeira vez que eu ia transar com a mina e eu fiquei tão nervoso que não rolou. Sim. É, pra caramba, sabe? Assim, eu com namorada de anos, assim, assim, eu não tinha uma cabeça bem feita na época, então eu broxava, arranjava desculpinha e tal. Sim. Só que assim, também acabou encavalando com depressão, e que é um dos principais motivos que acontece hoje em dia. E aí uma foi atrás da outra, até que, assim, do jeito de eu não aceitar, eu não posso broxar, eu não posso ser assim, a coisa foi piorando, sabe? Foi ficando impossível, até que você busca ajuda, busca tratamento, busca terapia, que ajuda bastante. Sim. A coisa volta. Numa dessa, eu e o Pedro, a gente conhece um cara que hoje em dia ele não consegue mais transar sem Viagra. Desde os 15, 16 anos é só com Viagra. Exato. Muito provavelmente deve ter dado um negócio assim, porra, bruxou, não tava legal no dia. E o cara, pra manter, né, o pau, o cara começou a tomar Viagra, mano. Até, tipo, dos 15, 16 anos até hoje. Isso, eu acho que ele deve ter a idade do Pedro, talvez. Ele é mais novo que eu. É, deve ter a minha idade, mais ou menos. Eu tenho 30, 31, eu acho. E... Então, tipo, dos 15, 16 anos aos 31, tomando Viagra. Porque muito provavelmente um dia o cara broxou e isso fez ele se sentir menos homem. Yeah. Mano, que fita é essa, velho? É o que eu falei, mano. A gente cresceu num país errado pra caralho. Sabe? E aí você vê como o negócio é estrutural, que no próprio serviço, tem menina aqui que tava comentando de um cara lá, você viu? Tal pessoa saiu com aquele cara lá e ele broxou. Eu virei e falei, qual que é o problema? Acontece com todo mundo, sabe? Normal, acontece. Ah, mas broxou com ela. E daí? Podia ter sido com qualquer um. Mano, mas o homem é tão encanado nessa porra que no pacote de cigarro tem um cara broxado, como se isso fosse uma das piores coisas da vida, sabe? Mas é diferente impotência sexual de broxado. Sim, né? Mas tipo, aí o que os caras fazem? Eles sempre pegam o cigarro com a caixinha virada de cabeça pra baixo. Eu já vi isso, porque eu vivi 10 anos de cigarro. Eu já vi gente trocando o maço. Ou tipo, tem aquele Dan Hill. O Dan Hill, ele vem com um adesivo que lacra. O nego tira aquele adesivo, coloca na parte de trás pra tampar a imagem. Mano. Ah, mas o cigarro é só você não comprar o que brocha. Compra o que dá câncer, o que cai tua pele. Eu vi gente trocando o maço de cigarro por causa disso, cara. Eu fiz isso uma vez só na galera, tá ligado? Porque, é tipo, só o cara você não do comprar posto, o que brocha. Então, o cara do posto me conhece. Aí ele falou: mas eu sou o sabor em fisema, né, meu? Então, o cara do posto me conhece. Ele chegou e falou: ah, hoje eu vou te dar um de brocha. Falei: não, eu quero um de câncer, vai. Então, tipo, é uma noia tão grande por algumas coisas tão bestas, sabe? Que a masculinidade, ela é tão frágil, saca? Que, sei lá, Sim. Nem dá pra chamar de masculinidade isso, sabe? No último episódio então, que a gente soltou de sonhos de infância, se não me engano foi nesse que eu comentei, perto do Mamoa não tem heterossexual. Tipo, qual o problema de eu achar o cara bonito, sabe? Ele é o cara bonitão, sabe? Sim, caraca. Isso não quer dizer que eu vou transar com o cara que eu virei gay do nada, sabe? Isso quer dizer que eu acho o cara bonito. Porra, tem alguns amigos meus, o Giló, não sei se você lembra do Giló. Lembro. O Giló era bonito pra caralho. O Pete. Pete tá bonito pra caralho. Eu não também. Vejo ele desde os 13 anos. Nossa senhora. Pera aí, eu só vou abrir um off aqui pra mostrar pro Pedro. E já fala aí, Thiago, vamos ver. Não, o Léo ia falar alguma coisa zoando com a minha cara. Não, eu ia falar que o Pedro já viu isso acontecer muito no ambiente de trabalho, a gente esqueceu de comentar. Toda hora alguém vira com o celular com uma mulher de biquíni, uma mulher seminua, dá aquele sorrisinho tosco e fala... Da hora, né? Cara, eu sou a pessoa que mais caga pra isso da face da terra. Eu não, cago eu, gostoso. Eu trabalhava do lado de um cara que ele o tempo todo ficava no Instagram, sabe? Do tipo querendo se afirmar. Eu tenho certeza que esse cara, ele não. Ele tem em alguma coisa, assim, ele deve ser muito oprimido. Porque o tempo todo pegando foto de menina do Instagram e mostrando pra todo mundo, sabe? Só do que, tipo, forçadamente se afirmando. E toda vez que eu não reagia, que eu simplesmente ignorava, a resposta do cara pra não ficar sem graça é cutucar o outro do lado e falar: ô, olha aqui, é viadão, toda assim, vez, não falha uma. Sabe, você não precisa ficar vendo foto de mulher o tempo todo e comentando, nosso, como ela é gostosa pra você provar que você é homem, sabe? É idiota isso. Pô, até mandei uma foto do Pitch aí pra vocês admirar. O cara é bonito pra caralho, velho. E tipo, o Gabriel, caralho. O Gabriel Heiner. Quando a gente fala, não, pô, porque o Gabriel é bonito pra caralho. Não, a gente não tá zoando, mano. A gente. Henrique Polsani. O Henrique. A gente só não tem na cabeça esse negócio de porra. Se a gente elogiar um homem, a gente é gay. Não, porra. Não tem nada a ver. É só saber o que é bonito e o que não é, saca? É foda. E chegamos ao fim de mais um Locomocast. Esse Locomocast foi bom pra caralho. Isso daí eu quero dizer que foi bom pra caralho. São raros os momentos. Não são raros os momentos. Mas não são todos os episódios que a gente termina realmente satisfeito com o assunto debatido. Até porque às vezes a gente estuda pra um determinado assunto que não é necessariamente de nossa vivência. Quando é da nossa vivência, sempre rende bem pra cacete. E não só da nossa vivência em si, mas de tudo que está acontecendo no país, tudo que está acontecendo no mundo, como é esse caso da masculinidade tóxica. Gostaria de agradecer a todos que estiveram presentes aqui, tanto você aí que está escutando, quanto você que está participando, e em especial, como sempre, mais especial do que nunca, Thiago Almeida. Se quiser fazer propaganda, faz o que você quiser, é seu, cara. Opa, então tirar a roupa agora, tirar o sapato, ficar tranquilaço. Só se for pra abrir a can. É, sem foto não, a gente não trabalha, cara. Exatamente. A meta é gravar pelado naquelas cadeiras de redinha, sabe? Fazer aquela... Pra ficar com a bunda quadriculada. Câmera 360. Né? Fica parecendo aqueles waffle, né? De filme norte-americano. Fica uma beleza. Eu no home office tô assim, cara. Não, que delícia. Mas quero agradecer mais uma vez aos meninos aí do Locomocast por me chamar, é sempre um prazer. Hoje foi um tema pesado, né? Sério. Meninos não, homens. Os homens. Vai resolver os na pólvora também, ô John? Os brother aqui do Locomocast. Dessa vez foi um tema, né? Sério, assim, a gente nem conseguiu falar muita merda, muita bobagem, mas realmente foi bem legal. Acho que é um tema super relevante aí pra gente falar nesses tempos tão sinistros, né, cara? 2020 foi uma ladeira e agora ele pegou uma reta, amigo. Esse final de ano que tá uma coisa. É um pneu destrambelhado, né? É um pneu de trator descendo a ladeira a 90 graus, assim. Tá uma parada bizonha, mas... Enfim, é um pneu assassino descendo a ladeira, né, cara? Total. E pra quem quiser ouvir aí um pouco mais de bobagens, né, e conteúdos nerds, enfim, de cultura pop, pode me encontrar semanalmente lá no Zoneando Podcast, do zonae.com.br, inclusive outros podcasts da casa também lá, de parceiros, amigos, né, então tem diversos conteúdos lá, desde cosplay, a galera fala de jogo de tabuleiro, política, futebol, né? A gente tem bastante conteúdo variado lá no nosso acervo de podcasts e semanalmente eu tô lá no Zoneando, hosteando aí, falando de filmes, quadrinhos, séries, atualidades, enfim. Além disso, toda semana também temos lá o Zona em Quarentena, saindo religiosamente todo sábado de manhã, onde a gente traz aí o apanhadão dos acontecimentos da semana aí envolvendo a pandemia, né? Não falando apenas de questões de saúde e tal, mas tentando dar um panorama geral aí do Brasil e do mundo, né? A gente tenta levar bastante informação, mas com uma linguagem solta, né? Logicamente respeitando aí os limites do tema, né? Lembrando que infelizmente é uma coisa que leva vidas todos os dias, então não tem como fazer piada com tudo. Mas a gente tenta trazer o máximo de informação e um pouco de entretenimento também, porque senão a gente fica doido, né? Se levar Sim. tudo a sério, ao pé da letra, a gente pira foda, assim. E eu ia dizer até que o Zone não é puxando o saco que você tá aqui também, porque você já é parceiro nosso pra caramba, mas o Zone em Quarentena tá sendo o meu podcast favorito ultimamente, cara, eu não perco um. Pô, cara, obrigado. A gente tá muito carente de podcasts bons ultimamente. Porque essa semana, eu não vou, obviamente que eu não vou citar nomes de podcast, mas essa semana eu escutei um podcast aí grande, eu fiquei extremamente decepcionado com a qualidade do desenrolar do assunto, né? Principalmente de quem é host. Mas o Zoneando é um podcast que, real, é bom pra caralho. Os caras falam daquilo que eles gostam. E é bom, recomendado pra caramba. E fala com propriedade, ao contrário da gente. Os caras manjam do que falam. É porque a gente chama qualidade, a gente chama sempre, né? Nós chamamos sempre convidados de gabarito, né? Que entendem dos temas e tal, então acaba ficando bom. Aí vocês vão gravar e me chamam, vocês estão fodidos, cara. Entendeu? Pra você ter uma ideia da nossa qualidade, quando a gente chama o seu, o nível vai lá pra cima, cara. Que não, tá louco. Mas é isso. A máquina de download explode, Thiago. Nada, que isso. Agradeço o carinho aí. E é até engraçado, porque quando a gente começou a fazer o Zone em Quarentena, no primeiro episódio a gente falou: este é um podcast, é um projeto que a gente tá fazendo enquanto durar o status de pandemia, né? Enquanto o mundo tiver nesse status de pandemia, a gente vai tocar esse projeto. Então a gente sempre torceu que o projeto durasse o mínimo possível, o que significaria que não ia, que a gente ia sair rápido dessa fossa de vida que a gente tá, né? E recentemente chegamos aí a 50 edições, né? Correndo o risco de mais 50, então seja o que Deus quiser, mas a gente agradece demais o carinho aí. Mas a gente teve aí uma novidade, né? Que é a vacina da Pfizer, que tá, né? Aprovado, 95% de eficácia. É, e já vai... A Coronavac também tá batendo exatamente, lá, né? Exatamente. Então tá brabo o negócio. Não, mas é sempre muito bom a sua presença aqui, Thiago. E você sabe que você é sempre bem-vindo. Quando você quiser entrar do nada, também fica à vontade. E logo, logo eu vou estar no Zoneando. Já combinei com o Thiago, ele só tem que me avisar o dia. O convite já foi feito. E diferente do Pedro, eu vou lembrar da sua participação depois. Eu ia comentar isso agora, cara. Pedro nunca vai me perdoar por causa desse deslize. Eu vou estar no inferno, ele vai estar lá. Você esqueceu que eu participei, sou arrombado. Não, mas eu vou mandar dia sim, dia não, mensagem pro Thiago e falar, não esquece o podcast. Não, esqueço não. Esse é um ano depois do que eu gravei. Ah, tá. Não, mas eu... Inclusive, estamos chegando próximo daquele tema de novo. Todo ano a gente grava aquilo. E olha, eu tô tentando amolecer o coração do Thiago pra fazer um podcast sobre Natal, hein? Olha aí, eu que não gosto de Natal, só gosto de comer. Quem acompanha o Locomotiva aí faz tempo sabe que os Natais são sempre especiais aqui. Esse ano não sei se vai ser, porque quarentena, né? Mas alguma coisa vai ter. Exato. Todos os outros anos teve um especial de Natal. Todos os outros anos foram histórias de Natal. Inclusive histórias escritas, interpretadas, sonorizadas, todas produzidas inteiras por nós. Menos ano retrasado, que foi como o Grinch roubou o Natal, né, do Dr. Seuss. Mas o resto foi tudo. 4 anos com histórias nossas, com nossas participações em meio a personagens, né, de tipo Papai Noel tava lá com a gente, Krampus tava lá com a gente, Jack Frost, Grinch e Nivor Ustaroni Abiboldo. Todo o pessoal bom aí, que é clássico de Natal, tava lá com a gente. Mas enfim, Natal chegando, escute os nossos especiais de Natal. Desde o primeiro, lá atrás, acho que foi 2015. Vale a pena, é muito bom. A gente fez com carinho do caralho aquilo lá. Esse ano, talvez vá ter alguma coisa, tô pensando aqui. Mas enfim. E o Thiago, eu vou convencer ele a fazer um episódio especial de Natal. Nós teremos também, não sei como vai ser, nós teremos também o nosso podcast de fim de ano, que a gente, né, sempre faz um episódio falando sobre os acontecimentos do ano. Eu vou até soltar um negócio, a gente vai fazer com gravação ao vivo. Quem quiser participar, a gente vai dar um aviso no Twitter e no grupo do WhatsApp. A gente vai fazer pela Twitch, gravar pra soltar no feed. Boa, boa. Então, tipo, talvez não seja um podcast muito feliz, como é todo ano. Esse ano foi uma desgraça, né? Esse ano foi uma desgraça, né? Nos outros anos a gente até riu, hahaha, o Leme do Motorhead vai morrer. Terminou a gravação, ele morreu. Foi o Leme, quem mais que teve? Só. Não, a Priscila Leia. A gente falou da mãe dela, na verdade. É verdade. E ela morreu. É. Enfim, a gente acerta umas roletas russas, então vamos fazer quem vai viver, né? Pra ficar do bem lá. É, novamente, muito obrigado a todos. Se inscreve aí, né? Assina aí nosso feed pra você receber sempre o nosso podcast bonito. Logo, logo a gente vai começar a soltar no YouTube também, todos os podcasts. Já tem alguns, se você quiser ver, lá do começo. E ajuda a gente no PicPay. PicPay.me/locomotiva26. Isso. E não esquece, você que tá ouvindo, que se você quiser conversar com a gente, bater um papo com a galera que acompanha a gente, no link dessa publicação, você vai ver o link, né, do grupo do WhatsApp, pra você trocar ideia com a gente, ok? E eu acho que é isso. Falou pra todos. Beijo. Valeu! Thiago é um gostoso, sempre foi. Thiago deixa a gente com saudades, na real, né? Você quer que eu te conte uma coisa assim, extremamente erótica? Conta, eu vou jogar no final do podcast, tá aqui. Então, eu tô usando um headphone aqui velho pra cacete, deve ter uns 6, 7 anos, né? A espuma a espuma da orelha já foi pro caralho, assim. Ele tá no plástico puro, né? A minha orelha tá igual a orelha do Minotouro, né? Parece uma couve-flor já, de tanto que ele fica lixando a minha orelha no plástico. Aquele microfonezinho do headset já foi pro caralho, né? Eu tive que enfiar um pedacinho de plástico aqui pra não ficar um buraco e meti cola quente. O headset que você tava usando é o LX? É um... Isso. Aí parece que metade dele tá derretido, porque a cola deu uma escorrida. Ou então que alguém escarrou no microfone, né? Aí tá uma coisa bonita. Ah, e o que aconteceu agora? De tanto eu guardar ele, o fio quebrou na altura do peito, né? E aí, se eu gravo sem camisa, o fio quebrado fica pegando no bico da teta, assim, fica me dando choque a gravação inteira. Então, você imagina. Toda gravação é uma sessão de BDSM pra vocês. Pois é, um negócio assim. Olha, é uma nova experiência. Gravem podcast levando choque na. Eu bota tô aquela. A bateria de carro aqui. Não, como é que é aquele negócio? O jacarezinho? Não, como é que é? Circuito russo? Como é que os caras chamam aquela porra? Do pessoal que faz fisioterapia, hardcore pra caralho. Eu não entendo tanto de. Cara, assim. Todo mundo gordo e sedentário aqui. É, tem um negócio que a galera mete uns fios e fica se dando choque, é isso aí, cara. Só tem duas pessoas que conheceriam isso, sadomasoquistas ou fisioterapeutas. Não, mas tem nenhum. Se ter fisioterapeuta, não tem. Ó, mas se você. Mas se você tiver. Se você estiver gravando um podcast com sono, utiliza essa estratégia. Choque na teta é uma beleza, que às vezes você está no meio do pensamento. Eu vou fazer isso, mas vou dar no meio do saco, porque tá foda. Faça. Enfim, isso complementa bastante o que a gente vai falar hoje. Sim, então vamos com começar. Certeza. É relevante. Até porque isso mostra que nós não somos tanto o que fala nesse podcast, eu acho. 3, 2, 1. Fazer um comentarinho rápido aqui, a Jéssica mandou até no grupo aqui, o Paulo Henrique Machado morreu. Aquele rapaz que escrevia histórias sobre ele, que teve paralisia infantil e tal, sim, e vivia numa cama. Sim. Caralho, tava sempre lá na... Na BGS. Comic-Con. Mano, na boa, esse ano tá um lixo. E isso agora tá on, não tá off. Esse ano tá um lixo. Tipo, velho, durante gravação, Chadwick Boseman morreu. Morreu na nossa live. Um ou dois dias antes de outra gravação, que foi quando Van Halen morreu. Sim. Tá foda esse ano, hein, velho? Sim. Demais. Tomando. Ano que vem, a roleta russa desse fim de ano vai ter que ser pra quem vai continuar vivo. Se continuar do jeito que tá, vai, mano. Esses dias eu entrei no site Jovem Nerd, tava lá uma foto do Orlando Drummond. Falei, pronto. Morreu também. Porra, o Orlando Drummond, quando morreu, eu vou chorar pra caralho. Porque eu adoro ele, cara. Eu queria que ele fosse meu avô. Mas eu não, era tanto. Só pra mostrar ele com uma estátua da Iron Studios do Vingador. Eu não ia achar tão, assim, tão triste, porque o cara viveu uma vida completaça, né? O Rafael queria deixar de ter tido um avô que fica na sala uma semana lendo jornal sem dar um pio pra ter um que quando falasse ia ser o Scooby-Doo. Não, para de ser tosco. Caralho, Léo. Eu acho que isso vai ficar no pós, né? Não, eu gostava muito dos meus avós. E sim, demais. Tanto parte de pai quanto parte de mãe. Apesar do parte de pai não ter tido tanto contato, mas ele foi, acho que, o primeiro contato com a morte que a gente teve, assim, né, na família. Foi. E parte de mãe, puta, a gente era ligado pra caralho. Então é bem foda. Mas eu queria ter um terceiro avô. Se eu pudesse escolher um terceiro avô, seria Orlando Drummond, cara. Porque ele parece ser muito gente boa. Ele é um cara que eu gostaria de entrevistar e sei que nunca vou conseguir. Mas é foda.